No juizí que tivesse levado porrada. Céu, no 2011 é longe pra chuchu. Eu não imaginava que a vida da gente fosse demorar tanto, mas enfim. Estamos aqui, então, hoje o programa. Eu continuo aqui não me ouvindo, vou tentar me ouvir. É tão engraçado não se ouvir, né? Vamos ver se eu consigo me ouvir. O que que acontece? Não é o fio, ou é o pai. O pai, o fio, o espírito. Agora eu tô me ouvindo. Mas esse aí da gente me usar aqui? Nossa, hoje tá interessante o programa aqui, viu? Hoje vocês vão curtir pra caraca o programa, nós vamos falar de um monte de gente. O Chico tá operando. Chico Simões, né, Chico? Chico Simões, Chico Simões, Chico Simões. Você tinha um irmão, Chico? Como que era o nome do seu irmão, cara? Teu irmão é ótimo, Pedro, né? Você tem, né? Meu irmão Pedro Ekman. Pedro? Ekman. Simões Ekman. Também, Simões, né? Nós também. Todos somos Simões. Ekman Simões. E onde anda esses Ekman Simões? Cara, o Pedro Ekman está trabalhando no roteiro daquele programa Liga. Liga? É. Ah, do da Band, da né? Band, né? Ah. Que é o Bastos lá. O... Isso, aquele cara do... É legal. Né? Muito legal. Que legal. E ele faz o que lá? Ele tá fazendo roteiro, cara. Que legal, velho. Ele... fez a ação, então. Tá andando bem lá, tá bem legal o trabalho. Que legal. E eu tô aqui sintonizando, o Chico descobriu um jeito aqui que nós vamos botar a Twitchcam hoje com som e tudo, viu, galera? É. O som e tudo mais. Então já estamos aqui sintonizando, daqui a pouco a gente vai passar. E hoje nós vamos começar a ouvir algumas figuras aí pelo país sobre a nova ministra, né? A nova ministra da cultura. Tem muita gente que não quer falar, inclusive eu. Então a gente vai ouvir as pessoas que querem opinar, e as pessoas que trabalham com cultura e tal, né? Sobre o que acha da chegada da Ana no Ministério e tudo mais e tal. O Chico já está tentando entrar em contato lá com o pessoal de Mato Grosso, depois a gente vai para Santa Catarina, aí nós vamos para Recife, hoje nós vamos dar uma circulada. Na sequência dessa circulada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... ouvir uma galera que... A galera é ótima, né? Chique isso, né? Uma galera. O pessoal que assumiu o Sindicato dos Metalúrgicos em São Carlos. O Eric tá vindo para cá, inclusive, né? Vou falar um pouco do que vai acontecer no Sindicato dos Metalúrgicos. Chegou a moçada nova, com uma proposta nova e tudo mais. É, e aí vai contar. O Chico já tá tentando botar no ar o Helenor, tá? Já tá aí no ar? Ainda não, tá chegando o Helenor. Vamos ver se eu consigo aqui sintonizar, né? Bonitinho, tudo bem. Boa tarde, São Carlos, tudo bem. Gente, também tem uma galera que vai falar sobre moda, né? Umas meninas aqui que, da cidade, que querem entrar no programa hoje, ligaram já de manhã, que elas querem falar de moda, ok? Não tem lá, então nós vamos tentar achar alguém de outro canto. Vamos lá, buscando, todo mundo busca aqui, vamos ouvir outras pessoas. Ah, e tem um detalhe, a Tuíla está fazendo a seleção, hoje a gente tem a Tuíla que está fazendo, já trouxe a seleção? Não, uma parte já trouxe? Então vamos ouvir uma música enquanto a gente caça o povo, o que ela escolheu, vamos ver. Tuíla Tachikawa é uma técnica, aliás, bem melhor do que o Marco, bem melhor do que todo mundo, né, gente? Sem dúvida, com mais todo bonita respeito, e tudo mais, sem dúvida, o pai aqui também acha. Então nós vamos ouvir o que ela escolheu de música. Cara, vamos ver se você está conhecendo o gosto da sua... Vamos ver se a gente está conhecendo. O que você acha que foi? Cara, tem, pode ter de tudo. Tem de Tom Zé, Red Hot Chili Peppers, tem uma galera nova que ela curte que eu não conheço muito bem, mas vamos ver o que ela pôs. Ela colocou ABBA, cara. ABBA! Não, com certeza. Dancing Queen. Então a gente vai começar a tarde do primeiro Paracato Zoom com Dancing Queen. Vamos lá. Yeah. Poxa vida, olha a Twila, então Dancing Queen, ela tem uma fissura pelo ABBA. Muito bem, dona Twila. Bom, e aí, Felipe então entrando no ar daqui a pouco, ou já tá aí, Chico, já tá chegando, né? Vamos saber o que que pensa o Luiz Felipe Nunes, é um cara articuladíssimo, né? Sabe tudo, menino. Já tá ouvindo a gente, inclusive, cadê ele? Já tá aí no ar? Alô, Felipe, boa tarde, Felipe. E aí, Elvio, como você tá? Tudo bem, lindão? Tudo bem, e você? Eu queria só saber qual foi o comentário que rolou aí antes de você entrar no ar, você e o Chico, que vocês começaram a dar uma risadinha, né? Depois a gente não sei o quê, o que que houve? É que ele disse que eu havia ganho um sorteio, cara, pra participar aqui no Alô, Alô, Terezinha, tô te vendo aqui no online. Ah, já tô aí? Com a sua mensagem, Alô, Alô, Terezinha. Alô, Alô, Terezinha. E como que foi esse começo de ano aí, Vitor, com... Águas? Foi muito bom. Águas, aliás, São Carlos tem muita água, né? Tem. Aí já rola. Você viu o que você achou da música da Twila? A Twila já começou a fazer a programação. Então, tá, a coisa tá ficando chique, hein? Tá chique. Ela tá... não quer aparecer aqui. Ah, não? Não quer. Não, você tem que trabalhar seu legado, ela tem que aparecer como você, né? Pois é, cara, pois é, também acho. Aí, tu ouviu, Twila, o comentário? Você não tá ouvindo, né? Bom, mas e aí, Felipe? Vamos parar de... Tá parecendo uma rasgação de seda isso aqui, né? Pois é, vai parecer até que a gente tinha combinado, né? Beleza. É o seguinte, bonitão, diz aí, você que é um cara todo articulado, todo cheio das coisas aí, né? Da... saber as novidades do ministério e tudo mais, tal. O que que você achou da nova ministra? Então, a gente até pensou pelos dois lados da coisa, né? Pelo viés aí partidário, porque há uma indicação de partido, de determinado estado, tal, para a entrada dela, né? No que consta os cariocas pedindo a entrada da Ana de Holanda. E, por outro lado, pela atuação artística dela mais de bastidor, né? Roteiros, teatro. Assim, a gente espera sempre o melhor, né, Elvio? Agora, vou dizer que a gente tem... ficou um pouco preocupado no começo, né? Por quê? Porque era uma... Na verdade, a preocupação partiu mais daquilo que a gente não conhece. Era um nome que estava ali no entorno. A gente havia, com vários contatos em Brasília, principalmente com os deputados da área da cultura que foram agora para Brasília, são federais eleitos, né? E a gente ficou... Era um nome que estava ali, orbitava, mas não era, vamos dizer... surgiu na semana final, né? Não, vai ser... a Ana de Holanda. Eu vejo, a gente procura fazer um trabalho, né, óbvio, você conhece bem, como foi dito, inclusive, pelo governo estadual aqui, né, pelo pessoal do governo estadual. Bons projetos recebem boas verbas, boas ajudas. Então a gente tenta buscar nessa linha, de ter bons projetos, independente de quem esteja lá. Tá. Né? Quais são os bons projetos? Luiz Felipe, para quem não conhece. Então, já começamos, né? Você cuida da parte de comunicação da GECIP, né? De projetos também. A gente tem que... Todo mundo acaba abraçando os projetos, né? A redação de alguns projetos, coordenação de alguns projetos ligados à Associação de Gestão Cultural no Interior Paulista, a GECIP. E também agora no Consórcio Intermunicipal Culturando, que já foi publicado no Diário Oficial, em dezembro, agora passado, o repasse de 9 milhões, 9,17 milhões, agora está publicado, né? Falta só alguns ajustes aí para que a grana venha, a gente comece a implantar programas do Projeto Mais Cultura, em 16 cidades, né? Pontos de cultura, agentes de leitura, vai ser um bom volume aí de projetos e recursos para o interior de São Paulo. E o que que é isso? Traduz isso para nós. São projetos ligados ao Projeto Mais Cultura, que dizem respeito, por exemplo, o ponto de cultura, que é o mais conhecido, né? Que é o carro-chefe, que é aquele projeto em que você tem R$180 mil para durante 3 anos desenvolver uma ação cultural, uma manifestação cultural, de preferência ligada à identidade da sua cidade, da sua região. E essa produção cultural, ela vai entrar em rede com os outros pontos de cultura do estado, do Brasil, para que você consiga criar uma teia, essa é a ideia, né? Criar uma teia em que você faça um intercâmbio dessas manifestações culturais. Então, o ponto de cultura cria uma estrutura para isso, né? Inclusive audiovisual, você é obrigado a comprar, a adquirir dentro da verba do projeto um kit com computador, filmadora, para que você registre isso e você você entre na rede do Ministério da Cultura, até usando um programa de computador que eles mesmos desenvolveram, né? Um software livre. E tem outro também, um particularmente que eu gosto muito, que é o agente de leitura, que você capacita pessoas de 18 a 30 anos, vai ter capacitação em São Paulo, em Brasília, sobre contar histórias, sobre a importância da tradição oral e sobre a importância da leitura. E essas pessoas recebem ajuda de custo, tem uma meta de atendimento em residências socialmente vulneráveis. Você, por cidade, a pessoa vai receber lá, você tem que visitar tantas cidades em determinado período, e visitar casas, né, em determinado período. E nessas casas que esse agente vai visitar, ele vai levar livros, ele ganha uma bicicleta também para se locomover, ganha a mochila com os livros, e ele vai levar livros para casa, vai distribuir livros para essas famílias, geralmente famílias que estão no cadastro da assistência social de cada cidade, famílias mais vulneráveis, né? Eu acho um projeto bonito, vem uma ajuda de custo para a pessoa também, de certo modo, e ela adquire essa função de ser um agente de leitura, de certo modo, ter uma oportunidade de difundir alguma coisa positiva, né? A gente vê tanta coisa negativa sendo difundida, né? Hoje você compra um copo de pinga em qualquer lugar, você... Então, finalmente, alguma coisa positiva, algumas ações positivas dentro desses projetos. São 16 cidades, Elvito. Muito bem. Aí vocês estão... tem um começo aí, um projeto que já é para agora janeiro, é isso? Projeto para janeiro? Eu vi uma história de que vocês estão começando já um projeto grande em janeiro. Ou eu fui... Acho que foi mal, eu que captei mal a... Não, a gente... Os trabalhos de preparação vão começar em janeiro. Só que assim, a gente não... ainda vai ter que... Porque o que acontece? Esses projetos, principalmente os pontos de cultura, que são 40 pontos, associações das cidades, né? Entidades do terceiro setor que vão coordenar. A gente vai coordenar o geral e essas associações vão ter essa chance de coordenar, desde que, né, demonstrem a capacidade, demonstrem pessoas capazes para fazer. Então a gente vai ter que fazer essa preparação. Assim que a verba entrar, a gente tem que ainda preparar as associações. Vai ser um trabalho que começa mesmo em janeiro, mas começa a dar frutos mesmo em relação ao público-alvo, provavelmente para o meio do ano, né? Legal. Mas o trabalho começa agora. E a gente tem a boa notícia de que a gente conseguiu finalmente, porque a Lei Rouanet, para quem acompanha a vida cultural, né? A Lei Rouanet, que é proposta pelo Ministério da Cultura, você conseguindo aprovar com o Ministério, você vai na empresa, pede a verba para o seu projeto e ela pode abater do imposto de renda, né? Que a ideia é boa, mas é muito difícil. Finalmente, tem um projeto nosso de 3 anos que a gente conseguiu agora a captação, que é uma mostra regional de talentos especiais, que envolve, na verdade, pessoas com deficiência. Foi isso que o Sete tinha me passado, eu estava achando que agora começaria em janeiro. Mas o Chico tem uma pergunta para você. Opa! Fala, Felipe, beleza? Eu vi você falando, os 40 pontos seriam em que região, esses 40 pontos que vocês estão... Olha, são cidades de médio, pequeno porte. Eu preciso até achar a lista aqui para você ter uma ideia. Mas é basicamente na nossa região aqui, tanto... próximo a São Carlos aí tem algumas cidades. Eu vou ver se eu consigo baixar aqui para te passar algumas cidades, cara. Por exemplo, Monte Alto estará, né, nossa cidade onde nós estamos agora, onde é a sede da GCIP, que é Monte Alto, estará presente. Terá também, por exemplo, Vista Alegre do Alto. Deixa eu ver o que mais aqui. Que município... Como chama o casal lá de Vista Alegre do Alto? Maravilhoso o casal. Professor Zé Carlos e a professora Maria Rita. Eita, nós. Aqui, ó, abri aqui. Por exemplo, Ariranha vai ter um ponto de cultura, a cidade de Ariranha. Legal. Barretos vai ter 8 pontos de cultura. 8 pontos? 8 pontos de cultura. Guaíra, 2 pontos. Aí temos Guariba, 1 ponto. Jabuticabal, 1 ponto. Luiz Antônio, 1 ponto. Matão, 3 pontos. Nossa. De cultura. Monte Alto, 2. Monte Azul Paulista, 2. Aí temos ainda Olímpia, Orlândia. Temos uma série de cidades aqui. Pirangi, Pontal. Não, Pontal não está mais. Pirangi, Santa Adélia, Sertãozinho, Viradouro, Vista Alegre. São mais ou menos essas cidades que vão receber, seja ponto de cultura, seja o projeto Agente de Leitura, seja Cine Mais Cultura também, que eu acho que você conhece, né, Elvio? Sim. É uma estrutura um pouco menor para você fazer tipo cineclube, né? Sim. Que vem a tenda, vem o projetor e tal. E ainda modernização de bibliotecas também. Também entra nesse aparato, né? Então a gente tem. São cidades médias, né? Pequenas e médias da nossa região que a gente busca, desde o começo a gente buscou trabalhar com elas. Se você for contar. Das maiores aí é Sertãozinho e Barreto, né? Muito bem, lindão. E quem quer entrar em contato com vocês, como é que faz? Olha, você pode acessar o site hoje, o site da nossa associação mesmo, né? AGCIP, A, G de gato, C de cachorro, I, IP de Paulo, agcip.org.br, né? Ou pelo telefone da AGCIP mesmo, que é o 16-3241-2641. Muito bem, lindão. Bom, e aí significa o seguinte, você sabe que o programa Paracatu Zoom, o senhor faz parte, inclusive o senhor faz pauta e parte, né? Sem dúvida, só preciso comparecer aí, eu estou louco de vontade, para falar a verdade. Exatamente, a gente precisa começar a organizar melhor agora, porque nós temos mais agora 2 horas de atuação. Ah, é? Precisa ser mais regional, né, lindão? Tá boa a coisa aí, hein? Coisa deu não sei quanto de audiência, 192% de audiência, cara. Tá bombando, então. Tá bombando. E aí a gente precisa fazer. E a ideia do Paracatu Zoom, inclusive nem conversei com o Ricardo ainda, mas a ideia do Paracatu Zoom é que, ao invés de ficar só eu aqui pilotando isso, vez ou outra a gente vai ter convidados que vai apresentar o Paracatu Zoom. Entendeu? Jornalista, moçada que faz rádio e jornal. E o senhor é um deles que vai apresentar um programa inteiro aqui. Ah, eu com prazer. Iria com prazer, viu, Léo? Mesmo? Você vai fazer isso, cara? Ah, eu venho com prazer. Só esse mês agora que vai ser mais difícil, porque eu vou estar trabalhando com rádio. Nós vamos organizar bonitinho. Tá, vou estar com rádio aqui na região, tem uma competição esportiva grande, e aí eu faço as minhas vezes de narrador esportivo, né? Vou narrar o futsal aqui. É verdade. E com essa história, falando em futsal, aí na região aqui, na região tem algum time que está disputando essa copinha? Aliás, Chico, por que que não tem a copinha aqui esse ano? Sabe, não faz a mínima ideia. Então nós vamos sair, no intervalo nós vamos chamar o João aqui, que é o nosso jornalista que sabe tudo, né? E nós vamos chamar o João aqui pra falar pra gente. Ô Felipe, você falou que tá vendo a gente no Twitch, é isso? Não, eu tava aqui no MSN. No MSN, você tá? Alô, é o Alô Terezinha aqui. Alô Terezinha? Mas... É, tá no seu tá Alô Terezinha. Ah, tá bom, entra no meu Facebook. Você tá com o Facebook aberto, não tá? É, deixa aí, eu dar uma olhada. Ah, Elvio Tamoio, o Facebook. Tá, eu vou achar você, aí vou te achar aqui. Ali você clica, você vai ver o Twitchcam, ok? Ah, então aí, eu vou entrar assim. Eu tô bonito, cara. Eu tô cada vez mais bonito, eu sou que nem vinho. Segundo a minha filha, cara, eu sou o cara mais bonito que ela já viu na vida. Ela tá louca da vida ali. É, a gente tem que respeitar então a diversidade, a opinião, é, né? Diversidade, exatamente. Não, mas você sabe que eu acho você um cara bonito mesmo. Lindo, lindo, obrigado. E eu só quero deixar um recado também, 2 recadinhos então, Elvio. Com relação a gente conseguiu 2 projetos de cinema também. Então, construindo cinema, cine-teatro, na verdade. Hoje é cine-teatro, né? Não é mais cinema. Fala isso pra nós. Peraí, vem cá. Peraí, um minuto só. Peraí, depois você conta essa novidade. A gente tá querendo saber, o Felipe tá falando com a gente. Felipe lá de Monte Alto, né? Eu tô ouvindo. Tá falando com a gente? E é o seguinte, Ricardo, diz pra nós. Você que é o cara mais informado dessa cidade, aliás, meu candidato sempre é prefeito da cidade. O que não tá rolando a copinha aqui? Cara, vai rolar uma copinha aqui. Não, já começou a copinha. Não vi São Carlos na lista. Vai rolar. Eu vi até hoje a mesma divulgação no site da prefeitura falando. Mesmo? Quando que é isso? Conta essa novidade. Porque eu fiquei só. Porque o Felipe. Eu sabia que o Felipe é comentarista de esporte, cara. Eu ouvi ele falando agora. Mentira, tava ouvindo. Eu nunca vi isso, cara. Você vai gravar isso, Felipe? O quê? Você vai gravar esses programas que você vai fazer de esporte pra gente? É, eu sou narrador, na verdade. Eu já narro há 3 anos, né? Faz alguma coisa pra gente ver. Só... Ah, mas aí fica difícil, né? Precisava ter. Imagina eu, Ricardo, Chico, você jogando. Vamos quinta lá. Quinta-feira é o primeiro jogo aqui. Aqui é? Quem que time que vem aqui dos grandes aí? Ah, quem vai jogar em São Carlos? Boa ideia. Quem vai jogar em São Carlos? Obrigado. Quinta-feira? Quinta-feira abre às 19 horas com o São Carlos jogando contra o Atlético Acreano. Acreano. E depois? Na sequência, a vez do Santos Futebol Clube. Olha o peixe. Contra a Desportiva Confiança de Sergipe. O Santos é o segundo time de todo mundo, né? Ah, esse time você torce, Felipe? Eu sou São Paulino. Sinto muito, sinto muito. Aí, ó. O povo da baixaria já. Bom, queridão, é o seguinte. Fala, você tava falando, você falou assim, eu voltei, não sei o que e tal, e eu cortei. Ah, não. Então, voltando pra cultura, só a gente colocar também a alegria de ter conseguido, através de incentivo fiscal, projetos de incentivo fiscal, construir um cineteatro em Vista Alegre do Alto e também na cidade de Cosmorama. Da cidade? Desculpa, querido, você viu que eu tô. Quem tá no Twitter tá vendo que eu tô bagunçado aqui. Desculpa, repete. Ah, a gente conseguiu a construção através de projetos de incentivo fiscal? Eu lembro dessa história. Isso. É, você chegou a participar sim, até. Sim, o cara me deu uma bronca violenta. Falei, cara, como é que eu faço? Eu fiquei sabendo que você faz um monte de contato e não sei o que e tal. E botei no colo de vocês, né? Porque quando você não consegue resolver, você bota no colo de alguém, né? Aí eu botei no colo de vocês e vocês resolveram, então, é isso? Isso, Vista Alegre e Cosmorama funcionou, né? Já tava na fase de... Cosmorama agora conseguiu atingir o percentual mínimo de patrocínio, né, pela lei. Quanto que então, é isso, o mínimo? 80%. O mínimo varia, né, 40% do projeto, 30%, para você poder dar o start, né? Ah. E aí já atingiu lá a empresa é a Fachini que tá fazendo o patrocínio, né? Fachini é aquela de... Carroceria, né? Carroceria, né? Isso, e ela que tá fazendo lá porque é da região de Cosmorama, Rio Preto, por ali. Quem é que será que faz aqueles desenhos daquelas carrocerias? Interessantíssimo, né? Aquilo, e aquilo é uma arte, hein? É uma arte. Aquelas pinturas ali é um negócio... É um dadaísmo meio caipira, um dadaísmo caipira. É um dadaísmo caipira, um rococó caipira, vai saber, né? E também tem o projeto Praças do PAC também, mas aí infelizmente é para cidades com mais de 50 mil habitantes, né? E o que é isso? Praças do PAC, ele é um projeto, ele já vem, é um projeto modelo que existe para você criar pegar uma praça e torná-la multifuncional, para o esporte e para a cultura. Então vai abrigar cine teatro, anfiteatro, quadro poliesportiva. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu em Barretos, que é um dos poucos municípios com mais de 50 mil habitantes que a gente trabalha. E em Barretos o projeto ficou em 1 milhão e 900 mil. Aí o pessoal da GCIP esteve em Brasília junto com o prefeito de Barretos para assinar esse convênio em dezembro. Felipe, meu querido, que é sempre bom, você tem sempre novidade, né, cara? O legal disso, né, que o Filipão é sempre... Falar nisso, o coração tá tranquilo, como é, resolveu os problemas, tá tudo encaminhado. Ah, não, tá, deu uma esfriada a coisa, viu, Vitor? É, cara... É complicado, viu, cara? A distância é uma coisa complicada, cara. Vamos ver, então, o que que a Twila escolheu aqui agora pra tocar, vamos ver, o que que ela vai tocar, alguma coisa, você vai continuar... Você já conseguiu sintonizar a gente aí, não? Tá aparecendo offline aqui, não sei por quê. Offline? Não sei por quê. Deixa eu dar um play aqui de novo. Coisa, offline eu tô me vendo, cara. Como offline? Na live stream vai para Catuzum. Catuzum, aí você vai. Aí fica aquela telinha colorida, caramba. Ué, como tá colorido? Gente, será que tá todo mundo assim? As pessoas... Deixa eu tentar entrar. Eu vou tentar entrar pelo Twitter. Então, você tá ouvindo, pelo menos? É? Você tá ouvindo, pelo menos? Não, tô te ouvindo só pelo... Então, quem quiser sintonizar é twitcam.com/3DI9F é isso, né? Link é isso, né? Que eu tô vendo aqui, ok? Uhum. É isso mesmo. Tem umas figuras tentando também. Eu sou péssimo nisso, né? Reinicia. Tá, eu sou péssimo nisso, mas vamos ver o que a Twila então escolheu. Ela começou com ABBA. A primeira música que ela tocou é ABBA. Muito bom, por sinal. Não, a Twila não é fraca, né, velho? Tem referência. Mentira, ela tá brava ali no canto. Mas é o seguinte, vamos ver então o que ela escolheu do segundo. Vamos ver o que Chico achou dessa segunda música que ela escolheu. Ela escolheu o Red Hot agora. Red Hot Chili Peppers. Opa, vai estar no Brasil, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ela, aliás, quer ver. Acho que isso foi um toque dela. Tell me, baby. Tell me, baby. Então, Filipão, te amo, queridão. Ó, vê se sintoniza a gente aí, vai estar em Facebook, essa coisa toda. E a partir de agora, então, vamos ver um dia que você vai vir apresentar o Paracato Zoom. Vai ser uma espécie de Paracato Zoom com vida. E aí vem o cara que vem apresentar, porque tá muito chato só eu apresentando. Eu não tô me aguentando mais, entendeu? Imagina o público, que isso aqui tá aumentando cada dia cerca de 300 mil pessoas a cada programa, cara. Viu? E a galera da própria faculdade aí, inclusive a minha irmã, tá mudando para São Carlos, né? Tá de mudança para São Carlos, ela tá fazendo doutorado aí também no... Foi minha aluna querida. Exato. Lígia. E o pessoal comenta muito bem, o Vinícius também, namorado dela, comenta muito bem aí, o pessoal sintonizado na Rádio Fiscar e no Paracatu Zoom. Muito bem, muito bem. E são pessoas maravilhosas. Ah! Nossa, do caraca. Lindão, você tem casa, você tem cama, você tem comida, ok? Ok. Peraí, o que que tá acontecendo? Não tá sintonizado, Tuíla, é isso? Ah, não, a Tuíla tá dizendo que tá sintonizado. Acabou de sintonizar pelo celular aí. Tá. Então, assim, twitchcam.com. Não, que ponto com, cacete? Twitchcam. Ah, quem quiser, entra no Facebook Elvio Tamoy e vai ver lá que tem o link, tá bom? Porque eu não sei mais se é o de cima ou de baixo. twitch.livestream.com/3DI9F, ok? É isso aí. E aí vai ver uma das pessoas mais bonitas desse planeta. Então, um beijo pra você. Então, Red Hot Chili Peppers pra você, oferecido pela Twila. Beijo, Felipe. Tchau. Beijo, beijo pra todos. Beijo, querido. Tchau, tchau. Escute diferente. Vamos dar um perdido no Marco? Memphis State band, some dreams were meant. programa Paracatu Zoom. Voltando no ar aqui, vamos fazer uma surpresa para uma certa pessoa. Nós vamos, a hora que ela atender, a gente já bota direto no ar, né? Opa, vem um comentário aqui. Oi, que belo. Elvio, você é lindo. Mentira, sério, ali, ó. Comentário, pode entrar ali que você vai ver. Mentira. Vamos ver se tá tocando já. Já mete o cara no ar e vou dar um susto no cara. Vamos ver. Vamos ver o que que acontece. O cara me deu um balão, Tuila. Você acredita que pode? Tá desligado. Tá desligado. Olha que fé da mãe. Então tenta esse aqui, ó, que nós vamos saber as novidades de Analândia. Pode jogar direto no ar também, que nós vamos saber direto as novidades de Analândia, que segundo a moçada lá de Analândia, eles estão querendo fazer uma bela de uma mudança na cidade, né? Na área de cultura e na área de meio... Aqui, cadê o Carlinhos? Tá aqui. Nós vamos falar de Copinha, o time do Santos está jogando aqui e nós vamos ouvir. Tá no ar já. Vamos ver, né? Um, dois, três, no ar. Não tá no ar. Tenta esse aqui então. Vamos tentar um local. O que você tá achando? Tuila, o que você tá achando? É uma loucura isso, né? Esse programa é uma loucura. Eu imagino quem é que fica ouvindo isso, né, cara? Você ficaria ouvindo isso, filho? Não, né? Você não, mas você ouve toda vez. Vamos lá. Olha lá, atenção, vamos ver. Já deixa a porta aberta, tá chamando. Já vamos jogar no ar. Pode jogar no ar direto. Esse é do meio. Vamos ver se está chamando. Atenção. Está chamando? Está tudo bem aí? Alô, Carlinhos? Oh. Tudo bem, oi. Carlinhos? Oi, tudo. Carlinhos Oliveira, você está no ar ao vivo com o Elvio Tamoio no programa Paracatu Zoom. Isso é importante para você? Para mim é ótimo, não é importante. Carlinhos, tudo bem, lindão? Fala, bonitão. Tudo bem na vida? Tudo, você? Eu tô bem, agora mas, eu tô falando como com como é que foi de passagem de ano? Rapaz, foi bom. Teve muita bebida, muita comida, muita festa, muita natação, enfim. Queridão, diz pra mim, você é o cara que mais entende de futebol, né? Pelo menos finge, né? Em São Carlos. Fala um pouco. Eu mesmo não acredito nisso. Algumas pessoas acreditam, agora eu mesmo não acredito. Carlinhos Oliveira tem um programa, inclusive, de esporte. Como chama o teu programa da TVE? TVE Esporte. Carlinhos, nós vamos ter de novo mais um. Que edição que é da Copinha? É, trocentésima edição da Copinha, é isso, né? 42ª edição. Sabe tudo, o homem sabe tudo. Bom, mas é o seguinte, e aí, conta pra nós. Que é? O ano passado a gente teve a sorte de ter o grande Palmeiras aqui, né? Esse ano a gente tá recebendo o Santos. Santos, quais são os outros times? O Chico não lembra também. Quais são os outros times? O Atlético de Rio Branco, uma coisa assim, São Carlos. Você viu que eu sou super informado, né, cara? Pois é. Mas não, é o Grupo T, não é? Exemplo do que foi o ano passado, o São Carlos, o Santos Futebol Clube, a Associação Esportiva Confiança do Sergipe e o Atlético Acreano do Acre. Atlético Acreano. Bom, e aí? Você acha que o São Carlos dessa vez tá timba? Vai pra próxima etapa? Chega mais pra frente? O que você tá avaliando? Olha, o ano passado o time já fez uma campanha boa, passou pra segunda fase, né? O São Carlos passou pra segunda fase. Como você mesmo disse, o glorioso, o maravilhoso Palmeiras aqui esteve, né? E o São Paulo conseguiu classificação. A verdade é a seguinte, a verdade é que uma competição que tem 92 equipes, das quais com 23 sedes, os primeiros colocados de cada sede se classificam, e os 9 segundos melhores colocados entre as 23, é difícil classificar, não é fácil, não é? Mas enfim, acho que o São Carlos tem chance de classificar. A exemplo do que fez no ano passado, aí depois quando passou para a segunda fase, jogou com o Botafogo em São Paulo e acabou sendo desclassificado. Eu acho que nesse ano até o time que o Guilherme Daladeia está treinando é um time melhor que do ano passado e tem chance de passar para a próxima fase. Agora resta saber como é que estão também as outras equipes que estão disputando a competição, né? Mas sem dúvida nenhuma, o Santos é o grande favorito. O Santos deve ficar com a primeira colocação. É o time que tem conseguido, inclusive, revelar grandes jogadores. A gente vê aí Neymar e outros jogadores, né? E o Santos tem tudo para ser o primeiro colocado aí da competição. Continuar com a sua sede aqui em São Carlos. E o São Carlos time bem comandado pelo Julinho, tem a possibilidade de passar assim como segundo, como um dos 9 segundos melhores colocados. Você falou que o time desse ano é melhor do que o time do ano passado. O time do ano passado era muito bom já. Já era um time muito, muito. Já indo. Eu particularmente, obviamente que eu sou suspeitíssimo, né? Sou torcedor do Palmeiras, mas o time do São Carlos, o jogo estava bem pra caramba. Então você acha que esse time desse ano está melhor ainda? Eu acho que o time desse ano está melhor, teve até mais oportunidade de treinar. O técnico do São Carlos esse ano é o mesmo do ano passado, que é o Guilherme Dalladeia, né? Ele continua como técnico do time do São Carlos. Então eu acho que tem grande chance de passar para a segunda fase. Aí é mais complicado, porque depende da configuração, você pode pegar de repente lá na frente um próprio Botafogo, um Fluminense, não é? Um outro time grande também pela frente. E aí a gente sabe que é sempre muito mais complicado. Bom, agora, além do São Carlos, esses dois times, o outro você falou que é um do Acre, é isso? Atlético? É, o Atlético Acreano. Ah. Atlético Acreano, que na verdade é a base do time do Rio Branco, que teve aqui já em 2010, né? O Rio Branco também é do Acre, mas muitos jogadores estão nessa mesma equipe. Saíram do Rio Branco e foram para o Atlético Acreano. E o time do Sergipe, né? Que é um time que no ano passado conseguiu classificação também, classificou-se no grupo do Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio de Porto Alegre estava no mesmo grupo aí do Confiança. Então eu acho que vai ser uma competição legal. Ah, esse ano vai ser melhor então. Eu acho que sim. Porque o ano passado tinha Palmeiras e São Carlos, mas depois os outros dois aqui, tá vendo agora a tabela aqui. Então, beleza. Queridão, o que mais esporte tem maravilhoso aqui? Então, eu acho que é importante, ó, convidar o pessoal para ir assistir o jogo, né? Os jogos amanhã, só lembrando que os jogos são amanhã no grupo de São Carlos. A Copa já começou, mas no grupo de São Carlos amanhã, então, às 19 horas, o São Carlos contra o Acreano e depois, às 21 horas, o São Carlos contra a equipe do Confiança. Aí, no domingo, nós temos novamente jogos, né? Às 14 e às 16, o São Carlos às 14 contra o Confiança e aí, às 16, o Santos contra o Acreano, e encerrando, né, essa fase, a fase de classificação aqui da Copa São Paulo, nós teremos na quarta-feira que vem, às 16 horas, o Acreano contra o Confiança e às 18, o Santos contra o São Carlos, que é o jogo mais esperado dessa fase aqui em São Carlos. Muito bem. Bom, e quem quiser assistir, como é que faz? Tem que... É gratuito, né? Gratuito, né? É importante lembrar que nós temos uma arquibancada coberta, que ela tem capacidade para no máximo 500 os torcedores, né? E evidentemente que os portões estão abertos e à medida que a arquibancada coberta estiver lotada, vai fechar o portão de acesso ali. A gente sabe que nessa época do ano chove muito, então aquele torcedor, né, aquele amante do futebol que tiver a oportunidade de chegar um pouco mais cedo ao estádio, vai ter a possibilidade de sentar lá na arquibancada coberta, né? Ficar um pouco mais cômodo e tal. Se o tempo permanecer como está hoje, não é? Vai ser uma maravilha. Aí, bom, o pessoal fica na arquibancada na geral mesmo, né? E vai sossegado. Mas com a probabilidade de chuva que a gente tem pela frente, aí é mais complicado, né? Carlinhos, e parece que você vai comentar todos os jogos, vai estar sempre informando as coisas. Quem faz esporte aqui, Chico, na rádio? Tem um programa específico de esporte? Na TVE. Não, na TVE, para ver os programas, os jogos, vai transmitir na TVE. Não, a TVE não vai transmitir. A verdade é o seguinte, o ano passado a federação autorizou o São Carlos Futebol Clube, né, a transmitir, tá bom? A transmitir os jogos pelo site. Esse ano já não houve essa autorização da federação, até porque ela, a Federação Paulista de Futebol, no site dela está fazendo transmissão de alguns jogos. Então, ela não possibilitou que o São Carlos, na parceria com a TVE, pudesse fazer essa transmissão. Então, infelizmente, né, o pessoal de São Carlos, o pessoal do mundo, não vai poder assistir no site as transmissões dos jogos do São Carlos. Que pena. Agora, e aí você, quem é, Chico, que faz esporte aqui na rádio? Na verdade, quem fazia era a Yasmin, né? Tá. Que saiu e a gente tá organizando aí, o pessoal do jornalismo vai assumir. Ótimo, o pessoal do jornalismo vai assumir. Você sabe que o Carlinho Oliveira faz parte do jornalismo da rádio a partir de agora, inclusive, né, Carlinho? Opa, obrigado. Queridão, não, sério. Chicão tá aqui, João tá aí também, todo mundo. Vamos à disposição de vocês. Tá bom? Vou passar o seu telefone, seu contato, porque o Carlinhos é do coração. Nos apaixonamos desde o tempo da Rádio Realidade. É verdade. estou à disposição de vocês. Se precisarem, a gente está à disposição. Seria legal você pensar em como comentar ou fazer algumas intervenções. O Ricardo já está ouvindo aqui pelo Twitchcam aqui, já até ficou feliz a cara dele de felicidade. Não, estou à disposição. Meu telefone, você tem meu número de telefone, estou à disposição. A gente, eu vou estar o tempo todo lá no estádio, né, nos 3 dias aí. E São Carlos, só para que você tenha uma ideia, nos últimos anos aí, São Carlos tem sido considerado a melhor sede da Copa São Paulo, por tudo aquilo que oferece, né? Questão de hotel, né, para alojar os atletas, campo para treinamento. Tanto é que na história da Copa São Paulo, de 42 edições, apenas 2 edições foram realizadas semifinais da competição fora da capital paulista. Normalmente as semifinais vão para a capital paulista. A tendência é sempre essa. Em 2008 e em 2010, São Carlos realizou as semifinais. Então a federação realmente tem São Carlos aí como exemplo de sede dessa competição. Muito bem, Lindão. Então nós vamos combinar e todo mundo vai te encher os picuá aí para você vir fazer. Eu sei que você gosta, tem o maior prazer. Quem sabe também já não seja o cerne aí de um novo programa de esporte, enfim, né? Para a gente começar a pensar. Você viu que eu já estou decidindo tudo aqui, já fico. Isso é bom. Ou seja, sinal que você está mandando bem e mandando bastante aí. Não mando absolutamente nada. Agora seria legal trazer essa moçada do Acre, você falou, do Sergipe, né? Trazer um programa. Quando está no ar, Chico, o programa da manhã? O antenado não está no ar ainda. O antenado não, a gente vai entrar no jornal, volta agora ao meio-dia. Então, vamos ver se a gente começa o Carlinhos, via Carlinhos, inclusive, o Carlinhos, trazer essa moçada, contar um pouco do Sergipe, do Acre, mesmo essa moçada do Santos, que parece que é um timinho que está começando aí agora também, né? Fala com você. Você mata os poucos santistas que nós temos por aqui, viu? Muito bem. Então tá bom, querido. Então agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ouvir alguma música que a Tuila selecionou aí e fica como sendo uma música pra você, apesar de ela não te conhecer, tá bom? Obrigado. Um abraço pra todos. Carlinhos, um beijo pra você e obrigado pelo tempo. Outro pra você, Aldo. Um abraço. Vamos ver então o que a Tuila escolheu. Vamos ver lá. Vou fazer uma pergunta pra você. Você vai ter que decidir aqui. Peraí, né? Que tem alguém, algum ouvinte comigo no celular reclamando alguma coisa. Pode falar. Pena que não dá pra botar no ar agora, mas quem é que tá falando? Vamos ver. Ô Vanessa aqui do sindicato, diga. O Eric está perdido. Gente, o Eric, o presidente do sindicato, está vindo para cá. Um minutinho só, Vanessa, que eu vou botar uma música, aí eu converso com você e te piloto. Peraí. Ou seja, então, depois da música, então, provavelmente o Eric do sindicato já vai estar chegando aqui no estúdio e vai estar ao vivo. A Vanessa está aqui no celular. Que música que a Tuila escolheu para o Carlinhos? Vamos lá. De Coldplay aí, Clocks. Coldplay. Então, vamos lá. Essa música, ela escolheu essa música que eu não gosto. Ela escolheu para me provocar, porque ela sabe que eu não gosto de Coldplay. Você tá atrás do trem ali. Mas é o seguinte, estamos aqui já recebendo... Deixa eu tentar arrumar... Peraí, não, fica tranquilo. Vamos tentar organizar, porque agora a gente tem que dar conta de um monte de coisa, né? Põe lá, então, vamos ver se fica bonitinho. É muita mídia, né? É muita mídia, cara, é muita mídia. Os caras estão me ensinando a fazer um monte de mídia. De mídia, de média e de moda. É melhor não fazer. Aí, não bonito, fazer aí. Nossa, tá maravilhoso. Bom, e aí, Eric da Silva, você é de onde, Eric? Eu sou de Santo André, Tamoio. Santo André? Nasci, ah, então já veio com a... Eu sou do interior, né? Você é de onde? Raiz do interior, meu pessoal, todo, minha pai, minha mãe, Catanduva, Tupã, Ibirá, essa região aí. Sério? E o pai foi trabalhar na... Eu fui tentar só aquela coisa do retirante. Sim. Do fluxo do rural pro urbano, na década de 70. Meu pai foi pra capital e aí eu acabei nascendo por lá. Nasceu em Santo André. É Santo Andréense, né? Andréense, não é Santo André, é Santo Andréense. O pessoal ficava bravo que eu falava Santo Andréense, né? Bom, mas e aí, como é que foi a história da infância? Quer dizer, acompanhando tudo, você tá com quantos anos? 40? Cara, eu sou um jovem. 33 anos, novo pra caçamba. Não, pois é, eu tô com 50, achei que o cara fosse mais... Bom, mas aí então você cresceu vendo tudo isso, movimento sindical... Metalúrgico, né? Foi metalúrgico, aposentou lá em São Bernardo como metalúrgico e tudo mais, metalúrgico do ABC. E aí eu cresci, quer dizer, eu tinha, no começo do novo sindicalismo, eu estava nascendo, né? E aí as greves de 80 eu vi todas. O Vitor, Felipe, você sabe o que é novo sindicalismo? Não. Não faz a mínima ideia. Chico sabe, Chico, o que é o novo sindicalismo? Só precisa ir lá para sociais, lá com o pessoal lá da Araçu. É. Porque lá eu sou graduado aqui em sociologia. Você fez sociologia aqui? É. Me formei em 2005. E o que é o novo sindicalismo? O novo sindicalismo é um movimento que começou com as greves de Osasco e Contagem, Minas Gerais, a greve de metalúrgico, e no ABC, né? Contagem, Osasco e ABC. Contagem, Osasco e ABC na década de 70, final da década de 70, a primeira acho que foi em 77, em Contagem, Osasco, depois a Scania em 78 no ABC, que rompia com a imposição do regime militar, com o AI-5, com a Lei de Segurança Nacional que você acabou de citar, tal, com a proibição das greves, né? E aí foi quando se começou a peitar, os sindicatos começaram a peitar, o Lula despontou outras lideranças sindicais, e isso se chamou de novo sindicalismo. Você viu que você acabou passando o celular aqui, que era um recado. Estamos ouvindo vocês aqui em Brasília. Ah, que maravilha. Sabe quem está nos ouvindo em Brasília? Quem está nos ouvindo? O pessoal ligado ao Arlindo Schinaga, Vicentinho. Pessoal do Arlindo Schinaga, Vicente Grande. Você viu só que história? Grandes parceiros. Está chique esse programa, hein, cara? As pessoas estão ouvindo a gente no Congresso Nacional. O Vicente agora é nosso irmão, né? Exatamente. Não, se não nessa escala, eu seria o filho do Vicente, né? Nosso pai, Vicentinho, nasceu nesse movimento, né? Exatamente. Sucedeu o Lula, não, quem sucedeu o Lula foi o Jaime Negueri. Então, o que dava problema nesse movimento é que ele tinha que prender a língua, né? Então, eu escapei de amarrar, de dar uns pontos aqui em Badalim. Então, o pessoal do Vicente está mandando um recado, está ouvindo grande a gente abraço. Lá em Brasília. Grande abraço toda a assessoria do Vicentinho. Um abraço pro pessoal do Congresso abraço ao Nacional. Vicente, todos os nossos deputados, Ali Schinaga. Bom, e aí então você cresceu lá, então, Santo André. Começou a se aproximar, ficava mamando lá no sindicato? Não, nem tanto. Eu ia assistir assembleias vezes com meu pai, né? E essas assembleias, nas greves, mas meu pai era você pelego, pegou toda né? essa história do... Vi, eu enxerguei meu pai era pelego, meu pai era meio pelegão, meu pai era meio pelegão na época, não era chegado em greve não. Mas ele ia às assembleias, né, como todo mundo, tinha assembleia com 100 mil trabalhadores, então, né, na época a base devia ter uns 150 mil, mas tinha assembleia com quase 100 mil trabalhadores. E o que você lembra disso, meu velho? Não, cara, eu lembro de muita gente, assim, né, eu era pequeno, né, tinha uns 5 anos, tal, 7 anos, e o sindicato pedia para o pessoal levar os filhos, para mostrar que eram as famílias metalúrgicas que estavam lá em greve. Não era vagabundo, não era baderneiro como pregava o regime na época. Tá. Né? Então, isso que era isso aí? Isso é a partir de 80, né? 80 eu tinha uns 3 anos, né? Tá. E desde os 3 anos já ia no sindicato. É, já existia assembleia. Caraca, velho. É. Então o rapaz teve uma formação, né, desde berço. Bom, aí ficou em Santo André até com quanto? Então, 17. Efetivamente eu saí de Santo André com 19. Saiu pra vir pra São Carlos. Então antes eu saí, morei em Catandu, morei em Itápolis, morei em Rio Preto. Mas morou pra fazer, pra trabalhar. Pra estudar, pra trabalhar e tal. E chegou a trabalhar? Cheguei, trabalhei. Eu sou desenhista por formação, né? Desenhista técnico. Desenhista técnico, fez o Senai, mecânica, né? Não, fiz escola técnica, porque eu achava que o cenário era um negócio muito bitolante, assim. Né? Aí. O que, que é muito bitolante? É, que deixava o pensamento do jeito muito quadradinho ali, fechava na lógica da indústria, não gostava. Mas achava que tinha que fazer ensino técnico. Aí fui fazer a escola, o Júlio de Mesquita, uma escola técnica estadual lá em Santo André. Ué, Júlio Mesquita é o Mestre. Não tem nada a ver com o Mestre. É, Sistema Paula Souza, escola técnica. Fez os Paula Souza, aí saiu pro interior procurar trabalho, namorada. É, pois é. O que, que você achou primeiro, namorada ou trabalho? Cara, vamos falar, vamos pular essa parte. Bom, aí então foi pra Araçatuba. Não, primeiro Catanduva. Itápolis, região. Mas achava trampo? Como é que é isso? Achava, achava, desenhista. Na época a gente tinha saído de lado técnico, né? Aí desenhava com CAD, na época que era uma puta novidade, né? Um sistema de desenho, né? Informatizado. Aí instalei uns CAD nos escritórios de arquitetura, então comecei a desenhar com esse negócio, outro escritório de desenho mecânico, e fui começar com esse negócio. Aí, quando pintou uma vaga aí lá em São Bernardo, ainda que identificaram, aí vim trabalhar aqui na Vux, né? Vim direto trabalhar na Vux. 96. Tinha 19 anos. Caraca, 19 anos já entrou aqui na Vux. Entrei na Vux. E dentro da Vux vocês começaram com essa história, vamos criar um... aproximação com o sindicato. Tem muita gente que fala que a CUT nos plantou aqui, né? Tanto a mim, quanto mais a mim e o Ronaldo, que vemos, o Ronaldo vem de Mauá, né? O Ronaldo Lopes, o vereador. Tanta gente fala quem? A oposição. O pessoal que, até gente do empresariado, tá, fala que a CUT nos plantou. Que mentira, tinha 19 anos, plantou o quê, bicho? Plantou, e se um plantou, plantou aqui. Bem, né, cara? Plantou, deu fruto, quem plantou, não sei. Exatamente. Mas que deu fruto. Ué, será que os empresários também não são plantados, não, né? Pois é. As associações comerciais. Não, não teria nenhum problema de ter sido plantado aqui também. Fome, mas não, na verdade, não. Enfim, você veio plantado ou não, estava aí com 19 anos. É tanto que eu fui promovido umas 4 vezes lá na Vux, lá por quanto que eu vim pra cá montador, né? E eu sou hoje a minha... Montador é o cara que faz tudo monta lá motor, no motor. Monta motor, tá. Na fábrica até hoje. É, fui lá montar motor, né? E aí fui promovido umas 4 vezes, eu sou o inspetor de qualidade de peças, né? E por causa do desenho, por conta de ser desenhista, entende desenho técnico, essa coisa toda medida e tal, aí fui promovido umas vezes, eu sou inspetor de qualidade. Isso foi de 96 até 99. Aí em 99 fizemos uma greve e não fui promovido mais para lugar nenhum, né? E era lógico que a gente já sabia. Qual foi essa primeira greve? 99. Que era a pauta? Porrada geral, né? Porque a pauta... A pauta primeiro era contra o sindicato, porque a gente não conseguia discutir nada, né? Não tinha nenhuma discussão que fosse... que vingasse. Segundo, a gente tinha uma reivindicação, né? Que era, lógico, tem que falar de grana, senão não mobiliza a companheirada. Fomos falar de aumento salarial, né? Nós tínhamos uma pauta que era de 80% e poucos, que eu me lembro. Caraca! Era uma loucura, né? Mas tinha resíduo mesmo de... A gente não entendia nada. Mas tinha resíduo mesmo de database que não foi incorporado, tinha umas outras expectativas da companheirada lá. E foi a reivindicação. E queria uma comissão de fábrica também, né? Você falou, a primeira pauta era o sindicato. O sindicato que, historicamente, o cabeça é o fundador desde que a fundação do sindicato... O problema é o seguinte, Tamoio. Eu cheguei aqui em 96... entendia como funcionava o movimento sindical. Tanto eu quanto o Ronaldo, e o Sidão já tinha umas lógicas também, né? É, só explicando, o Ronaldo é o vereador Ronaldo Lopes, que eu já falei há pouco. O Sidão é um companheiro que também foi fundador da comissão de fábrica lá na Vox, né? Então nós entendíamos como é que funcionava um pouco essa lógica. A gente chegou, começou a ver o sindicato que aparecia lá propondo, ó, vocês ou pegam 2% de abono ou 1% de aumento, de reajuste na inflação de 4,5%, tá certo? Daquele arroxo inicial do Plano Real lá, que diz que salário era inflação. Falou, pô, tem alguma coisa errada aqui, né, meu? Tem uma coisa errada, como é que é? Não tem opção de fazer uma greve, não? Não tem opção de reivindicar, de buscar mais, né? Porque não estava contemplando a inflação. Aí a gente ia pro sindicato, reivindicava, os caras botavam a gente pra correr de lá. Isso desde 96, né? Isso dentro do próprio sindicato. É, os caras botavam a gente pra correr lá da sede e tal. E aí, meu, essa confusão toda gerou na gente uma insatisfação. Falou, queremos uma representação que a gente entenda. Daí a gente ia ter ideia do que ia acabar virando jamais, né? É, talvez o Ronaldo sim, porque já tinha vivido um pouco mais no ABC, um pouco melhor. O Ronaldo também é do ABC? O Ronaldo é mineiro, mas ele trabalhou lá em Mauá, lá na Brozol. O Ronaldo é mineiro, isso é um perigo, né? É, cara, pelo amor. Mas enfim, aí. É. Aí a gente até começou a discussão, teve o pessoal do ABC que nos acompanhava aqui. Teve a Julieta Lui, que foi vereadora aqui também, que depois. Aliás, grande, maravilhosa. Julieta, um beijo no fundo do seu coração, porque é uma das pessoas que depois mais respeito. Depois ela não queria saber da gente, mas não quer saber mais da gente, mas. Ela, a gente briga muito, inclusive. Mas ela no começo deu um apoio, não podemos negar isso jamais. E aí construímos a discussão da comissão de fábrica. Em 99, aí foi uma porra louquice. Desculpa a palavra. Não pode falar isso. Porra louquice é autorizado, é cientificamente correto. Aí fizemos a primeira greve e aí começamos, né? Aí conquistamos a comissão de fábrica, conquistamos aumentos salariais. Conquistamos a comissão de fábrica. Como é que funciona isso, meu velho? Se você tem, por exemplo, você está dizendo que o sindicato, naquele momento, expulsava vocês de dentro do sindicato, mas como é que você constrói? Isso é complicado. O negócio é o seguinte: nós paramos a fábrica. Querendo mobilizar. Você quer, esmiuçar o negócio. Né? Nós começamos uma greve por conta dessa reivindicação de salarial primeiro. Então. Aí começamos a organizar a greve na sexta-feira. Foi uma sexta-feira. Acho que foi dia. Era final de junho ou julho. Acho que foi 28. Precisa olhar direito, eu tenho isso registrado. Acho que, se não me engano, 28 de junho. Aí começamos na sexta. Aí, pô, ferrou, né? Você começa a greve na sexta, não é dia de começar a greve. Aí fomos pro sindicato, chegamos lá, eu e o Ronaldo, chegamos pro Rosalino, o presidente, na sexta. Falou, ó, precisamos de vocês lá pra nós começar uma greve. Tava com a faca parada. Pinhãozada tudo esparramada lá, um pra cada lado. Então. Aí o Rosalino falou, ó, vocês começaram sozinhos, vocês se viram esse negócio lá. Bota a fábrica pra rodar de novo que a gente conversa. Falei, mas nem a pau, né? Aí voltamos pra fábrica e falamos, ó, o parada não é o seguinte, a gente vai ter que se virar sozinho. Pegamos o telefone, ligamos pra ABC, ligamos pra todo mundo, a Julieta ajudou a mobilizar, arrumamos e tal. Eles apostavam que meia dúzia de doido não iam conseguir manter a fábrica parada mais do que aquele dia, que era na sexta, no sábado, que tinha trabalho o dia inteiro. Todo mundo ia entrar pra trabalhar, né? Não tinha estrutura, não tinha nada. Bom, seguramos o turno da tarde na sexta, o turno da noite mandamos embora à noite, né? Fizemos uma assembleia no gogó mesmo, gritando lá, tal, se virando. E aí, por conta desses apoios todos do ABC e tal, do pessoal de Campinas, Bauru, no sábado de manhã tinha 3 caminhões de som parados na porta da fábrica, era às 4 da manhã. Aí o pau comeu, né? Caraca! Então. Aí foi HI no sábado, mantivemos a mobilização. Na segunda reunimos, avaliar movimento, essa coisa toda. Aí na segunda-feira. Continuam parados com os caminhões todos lá, né? Paramos os turnos todos. Aí a fábrica botou uma fé. A fábrica falou: ah, os caras estão falando sério, vamos ficar. Aí começaram a acreditar, né? Aí começou a baixar diretor, gerente, veio tudo quanto é coisa lá da direção da empresa. Aí o Rosalino viu que. E o sindicato viu que ia ter que entrar na conversa. Né? Só que aí nós já estávamos com o controle total do movimento, né? Acompanhando tudo mobilizado. Aí negociamos na segunda, na terça. Negociamos com a empresa, veio o vice-presidente na época da empresa de RH tal, que virou um problema sério, né? Aí o sindicato exigiu que a gente fizesse um documento pedindo para eles participarem, porque alguém precisava assinar um acordo, tinha que ter legitimidade, era o sindicato, né? Aí eles vieram para a negociação, mas assistiram, nós tocamos a negociação, né? Basicamente eu, o Ronaldo Sidão e mais um companheiro Nobile, que não está mais nem em São Carlos, tá saiu da fábrica e tudo mais. E. Mais o companheiro do ABC, né? O companheiro do ABC tinha aqui o Wildo e o Braz Marinho. E o sindicato. O Marinho. Irmão do Luiz Marinho. Irmão do Luiz Marinho, que era do sindicato do ABC, era diretor do sindicato do ABC. Quando o Marinho também não era nem presidente do ABC ainda, foi em 99. Ou era? Não era. Marinho não era presidente do ABC. Tava às vésperas de ser, né? Aí negociamos um acordo que consistia do seguinte, um acordo coletivo que nós, para voltar a trabalhar, nós exigimos uma comissão de fábrica, que é um acordo entre empresa e sindicato. O sindicato teve que reconhecer nossa liderança e instituir um acordo para que a gente existisse. Né? Que era a comissão de fábrica, que tinha lá as regras, que eram 3 componentes, não tinha tempo livre, não tinha nada, né? Porque nós tínhamos que construir tudo. E aí outras questões salariais e tal, mas a comissão de fábrica foi conquistada nesse momento. Aí fizemos uma assembleia na terça e foi aprovado, o pessoal aprovou o acordo, voltamos a trabalhar, acho que se não me engano, na terça tarde. Precisa dar uma olhada nos registros todos lá, acho que foi na terça tarde, que foi dia 1º de julho, né, que foi 28, 29, 30, é, acho que é isso mesmo. E a 1º de julho foi o dia da Assembleia, que inclusive a gente conta como conquista da Comissão de Fábrica, no dia 1º de julho. Aí foi, né, a Comissão de Fábrica tem 11 anos, e foi um trabalho de construção, institucionalizar a coisa, aí virou, já tivemos 3 renovações dos acordos, né, já tivemos 4 eleições da Comissão de Fábrica já, né? 4 eleições, vamos ter a 5ª agora em 2012. E essas comissões de fábrica, eu participei de lá dos idos do final dos anos 70, eu não sei, na minha opinião, é mais democrática, porque ali o companheiro está de frente e sabe exatamente. É a lógica da organização local do trabalho, Tamoy. Porque você está no dia a dia com a companheirada. É um sujeito que está lá dentro da fábrica, com representatividade, com mandato, para fazer a discussão com a companheira. Então discute tudo. Certo? Eu costumo brincar que tinha um tempo na fábrica que a gente estava tão organizado que por causa do café sem açúcar a gente parava. Lembra disso? Exagero da sacanagem. Tá? Sim, mas na Vilares já pararam, inclusive, na questão de banheiro. Mas tem assunto muito sério, né? Então, mas a gente fizemos uma representação muito importante. A companheira ainda faz. Hoje a comissão está composta ainda pelo Claudinei, que é o secretário-geral do sindicato hoje, né? Inclusive vai renunciar para alguém substituí-lo na comissão. O Rogério e o Edmar, são os 3 companheiros. E essa comissão de fábrica tem só na Volks ou tem nas outras indústrias também? Só na Volks. Nessa, já estou entrando na sua gestão. Tem expectativa de fazer novas. Tem expectativa da construção de outras? Mas tem uma comissão de PLR que funciona como uma comissão de fábrica. De PLR. De participação nos lucros e resultados. Então, nós elegemos uma comissão numa empresa, tivemos um nível de organização que propiciou isso, né? Fizemos uma comissão de PLR que discute um monte de outros assuntos, discute um monte de outros benefícios, discute feriado, discute um monte de coisa, que tem um teor quase de comissão de fábrica aí na Imart Mahara, uma empresa pequena. Média. E aqui as grandes empresas, o que é? Vox? A maior é Tecance, né? Tecance, Vox. Depois Electrolux. Depois Vox. Tá. E aí a ideia é que tem essas representações, com certeza. Tem que aprofundar a organização do sindicato. Né? Aí, se você não tem o sindicato, assim, é que são processos contrários. Né? Você tem um processo da comissão de fábrica, organizando a categoria, a base, né? Expandindo para o resto da base, das outras empresas, que acabou tomando um vulto que acabamos construindo uma chapa e ganhando o sindicato, que foi o ano passado. Inclusive um vereador, inclusive. Ele já é um vereador em 2008, exatamente. Isso não é pouca coisa. Não, né? Não é pouco. Construímos um vereador e fizemos o sindicato agora, claro, com a participação de toda a companhia da Tecância, Electrolux, das outras empresas pequenas. Tá, e como é que isso hoje está? Porque havia essa coisa, muito do que vocês eram da Volks, especificamente, não tinham diálogo com as indústrias historicamente, mais ligadas. Esse foi o processo de construção, né? Nós viemos fazendo oposição ao sindicato, mas sempre a nossa oposição ao sindicato é assim, ó. Nós queremos fazer assim, né? Queremos assembleia livre, soberana, queremos uma assembleia democrática, queremos discutir os assuntos em plenárias, né? Queremos que o trabalhador tenha a capacidade de se organizar e fazer o enfrentamento quando é necessário, seja em greve, seja em protesto, né? Tínhamos nossa posição política sempre manifestamos posição política partidária, organizando, todo mundo filiando partido, fazendo participação como militante e tal. Então sempre tive essa posição. E aí em 2000, nunca era a posição de simplesmente falar o que está errado, né? Falava que estava errado, mas falava o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer corretamente. Aí em 2005, a direção do sindicato então propôs uma composição para nós. De compor alguns membros nossos. Aí botamos 8 nossos na diretoria, né? Eu, o Ronaldo, o Sidão, o Herbert, o Sandro, mais companheiro da Tecans, companheiro da Electrolux. Compomos com 8, uma direção de 46. Aí qual que era a lógica? De nós ampliarmos o conhecimento a respeito do sindicato e ampliarmos também o nosso tamanho dentro do sindicato. Conseguimos fazer isso, ampliamos já, chegamos a ter 20 e poucos diretores, chegamos a ter maioria. Então. Mas aí por as questões internas de manutenção do poder deles, que eu já até falei. O sindicato é de que ano? 61. Vai fazer começou cinco... com cabeça, não? Sim. Vai fazer 50 anos em maio do ano que vem, vai ter festa, hein? Poxa, eu tô dizendo aí minha pra idade do sindicato, inclusive. Eu já fiz, né? Eu já fiz 50, eu sou de 60. Mas nasceu contigo. Quase depois. É porque eu nasci com 1 ano, já comecei a articular, telefonava e tal, pra moçada. Falava, vamos lá, sindicato, e aí tal. Bom, e o cabeça nessa história toda? Como é que é? Tem contato? A gente tem que respeitar, porque a pessoa, no final das contas, fundou o sindicato. Sim, tem um histórico. Nós entendemos que no meio do caminho se equivocou. né? E por isso até do nosso surgimento, crescimento e tudo mais, né? Ninguém surge do nada e ninguém se sustenta em cima de nada. Sustenta em cima de um desgaste que havia da diretoria, de uma política equivocada. Se a política deles estivesse certinha, a gente não tinha onde crescer. E o sindicato antes estava ligado o quê? A força, não? Ah, meu, eles tinham uma promiscuidade de central aí, de orientação política que não... Eles começaram na força, eles começaram sem central, como não havia. Aí participaram da fundação lá da CGT, no começo, lá da primeira conclate, né? Aí discutiram com a força, né? Depois foram à força, ficaram não sei quanto tempo na força, mas num racha interno criaram a SDS, junto com algumas figuras lá da direção. SDS, pessoal do alemão, né? Isso, isso, exatamente. Com o alemão, aí racharam com o alemão e criaram a CBTE, que era a Central Brasileira do Trabalhador e Empreendedor, que era o chinelo. Vocês conhecem o chinelo? Conheci. E aí depois com o chinelo eles fundaram, se unificaram quando da legislação de reconhecimento das centrais em 2005 a lei, né, das centrais, 2006 foi o congresso deles, se juntaram à CGTB, que é o pessoal da MR8, né, e fundiram a CBTE com a CGTB. E aí estavam filiados à CGTB até 15 de dezembro do ano passado, que foi quando a gente fez a filiação à CUT, aí envolvendo a categoria. Quer tomar? Vamos fazer o seguinte, tem mais água? Que horas são? Vamos tomar uma água, vamos apresentar a rádio. Vamos tocar uma música, mas daqui a pouco a gente volta então com o Eric da Silva, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. É São Carlos e região. Ibaté. São Carlos e Ibaté. Ibaté. São Carlos e Ibaté. Quantos são associados? Associados, nós estamos batendo uns 7 mil. Fizemos 1.200 no último mês. 7 mil? 7 mil sócios. Sócios. Representados 14. 14 mil? Caraca, velho. Então você tem mais 50% aí para aproximar do sindicato. Certamente. O que, que a Twin escolheu? Vamos ver o que ela escolheu pro Eric. Paulinho da Viola. E eu pensei num samba aqui. Coração Leviano. Você sabe quem é a Twila? Vou te apresentar. Coração Leviano pela Twila. Tá sentindo, muito bom, né? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Então vamos lá. Escute diferente. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez tu. Não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Leviano, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. Muito obrigado. Obrigado. Cara, fomos tomar uma água e vocês já foram correndo rapidinho lá pra tirar a água da gente, né? E aí, Chico, você viu só a Twila? O que, que foi a música? Primeiro ABBA, depois Red Hot Chili Peppers, agora Paulinho da Viola. Ah, tá, uma ascensão. Você tá entendendo, né? A menina não é fraca. Bom, e aí, então, teve esse histórico do sindicato, vocês fizeram papapá. Papapá não, papapá é muito forte, né? É. Esse tempo você virou um cidadão são carlense. Pois é, eu tenho quase 15 anos de São Carlos já. Digo que já me considero são carlense, né? É. Ah, é, né? E o que você gosta dessa cidade? Tá, meu, na boa. O cara que veio de Santo André, que veio da Bexiga, São Carlos é um paraíso, né? Com certeza. Porque alguns anos, um, dois, três anos depois que eu mudei pra cá, tinha saudade. Hoje eu não tenho saudade nenhuma. Nenhuma, né? Eu vou pra São Paulo pra caramba, muito mais do que eu gostaria. Dá um desespero pra voltar pra cá, sempre louco. Impressionante tudo, né? Que é o contrário. Eu adoro São Paulo, cara. Tem uma coisa que São Paulo que é... Matamoio, como é que se movimenta naquele lugar? Rapaz, você tem helicóptero, você vai de helicóptero, né? Eu vou de helicóptero. Lá, cara, você tem um segredo facinho, sabe o que eu fiz? Metrô? Não, cara, a pé. Inacreditavelmente, a pé, e tem bicicleta lá, velho. Tudo bem, mas ninguém acredita nisso, é verdade. Eu acredito. Anos. Eu andava de bicicleta lá. Cara, São Paulo é assim, a pé é a coisa mais tranquila, velho. Mas quer dizer, tudo é óbvio, tranquilo, se você estiver no centro, né? E se não tiver com a agenda que te dá 15 minutos de um compromisso exatamente, com outro. Exatamente, exatamente. Ali é difícil. Mas também, se você tiver agenda e tiver de carro, dançou. Você não tem. Não tem jeito. Ou a cidade começa. A gente fez um programa especial, inclusive, aqui com o secretário agora. O cara do Dersa, acho que era Dersa, era o cara que cuidava da parte de trânsito, junto com o secretário aqui nosso de transporte, que é o Clodoaldo. Nossa, tô bem de memória. Bom, mas enfim. E uma das pautas que a gente chegou é o seguinte: você não pode trabalhar longe do seu trampo no mínimo 10 quarteirões, entendeu? Ou do metrô. Ou do metrô, trabalhar e morar. Você não pode morar longe disso, entendeu? Você não tem como. Agora, com aquela história das vias, com o ônibus também, o ônibus tá legal. O pessoal tá reclamando, mas eu tô gostando muito dos ônibus de São Paulo. Bom, aí então você tá no paraíso São Carlense. São Carlos é um. Eu mato meus amigos todos de inveja lá de São Paulo. É, né? Eu levo da minha casa no sindicato. Cerca de 35 minutos. Por enquanto. A pé. A pé? A pé. De bicicleta, uns 10, né? Eu vou de bicicleta, professor. Preciso voltar aí mais, agora vai dar mais. Vai acalmar um pouco, eu vou voltar aí de bicicleta pro sindicato. Bom, aí vocês ganharam o sindicato, qual que é a grande pauta? Quais são? Além de ser candidato a presidente da República, né? É natural isso, né? Esse cargo é. Cara, se eu tivesse um décimo do carisma do Lula, eu tava feliz na vida, viu? E o mundo tava mais. Se tivesse mais gente com o carisma do Lula. Mas. Nós temos pautas importantíssimas, assim. Eu acredito que o primeiro, né, primeira pauta, temos dois caminhos a percorrer esse ano importantes. O primeiro é de trazer benefício, de melhorar as condições e de conquistas da companheirada, né? Tem que fazer PLR, né? Tem que fazer organização da companheirada nas fábricas para conquistar um monte de coisa, né? Ao longo desse ano. Isso é um caminho que nós temos que trilhar das negociações, que nós podemos aprofundar aí. Um outro é democratizar, cuidar da entidade, né? Como eu disse para você agora há pouco, a entidade vai fazer 50 anos em maio. Nós temos que marcar essa data, temos que discutir com a companheirada, discutir com todo o metalúrgico de São Carlos e metalúrgica, o que é que eles querem da entidade, o que é que eles pensam da entidade, né? O que é necessário, né? Que o sindicato desenvolva ao longo desses anos do mandato, no que nós vamos transformar esse sindicato. Tem um monte de compromissos, sabemos claro o que é que nós pretendemos do sindicato, qual que é a lógica de organização, de democracia, isso está claro para a gente. Mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa na cabeça dos metalúrgicos aí que eles querem. Então o que nós temos que criar fórum de debate para a companheirada poder participar. Isso é então perfeito. Isso com certeza nós vamos fazer no aniversário, se a gente não conseguir fazer plenamente, vamos certamente começar. E nós vamos ter que fazer uma grande assembleia até maio para democratizar essa, para possibilitar via estatuto, documento, né? Possibilitar essa inserção dos trabalhadores e possibilitar que o trabalhador cuide do próprio sindicato. Bom, isso é fantástico. Você viu aqui pelo meu histórico, obviamente também nasci dentro do sindicato, mas o meu pai, o pessoal, era ligado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Uhum. E a minha formação, você imagina esse enfrentamento que vocês fizeram, a gente fazendo isso na década de 70. É, no campo, né? No campo, no campo, que é coisa pesada. Mas, ao mesmo tempo, o sindicato pra gente sempre foi a nossa... A gente tinha duas opções ali de formação, que era a igreja, né? Ou você vinha, teve muita gente, teve sorte de pegar CPT, essas coisas todas, a gente não teve, né? Mas enfim, ou você ia pela igreja ou pelo sindicato. E o sindicato, na minha história de vida, até quando eu olho para vejo alguém, né, com a camisa, para mim eu vejo uma identidade muito forte, porque o sindicato para mim é quem me possibilitou formação. É. Quem me possibilitou informação e formação. Essa é uma pauta que eu, como fui, não como você, um cara orgânico, todo, né? Ao contrário, a minha formação foi dentro do anarquismo romântico, né? Você sabe muito bem que tem um celular tocando. É quer meu. Atender, a gente é atende. Meu? Não. Aí a gente até descobre quem é que tá é falando. É o meu, não, deixa. Então tem que apertar, assim, deixa desligar, o telefone, senão vai ficar deixa o telefone, vai lá. Bom, é o seguinte, aí... É, voltando, eu sempre então voltei, a minha formação é tal do o pessoal mais orgânico chama a gente de anarquista romântico, né? Que é o pessoal que já lia o Trotsky, enfim, aquelas histórias que você já sabe tudo muito bem, né? É, uma das pautas que sempre foi necessária e uma briga constante, ontem inclusive, na hora que fui visitar vocês no sindicato, a minha pergunta básica é assim: formação. O que que o sindicato, porque assim, quando a gente fala da companheirada, o grande problema dos trabalhadores, seja ele rural, seja do campo ou da cidade, é a informação que recebe é uma informação ruim, porque é uma informação dos donos da voz, né? É uma informação já filtrada, não tem acesso às redes, etc. e tal, de informação mais. Então, assim, para esse trabalhador, o sindicato é o único meio de possibilitar essa informação ou essa formação. Depois de todo esse meu discurso aqui e tal, o que você está pensando em relação a isso? Sei, inclusive, então, que o Herbert me diz que você sempre tem uma história com a formação violenta. Né? É, porque eu sempre tive um perfil, né, ligado à formação, até por causa da universidade, né? E aí, no mandato passado, eu era o secretário de formação. Então nós temos uma série de ações com essa lógica, justamente com essa lógica que você disse, de levar a informação e a formação, aí quando você fala informação é a formação da consciência do trabalhador, né? Levamos isso para o Metalúrgico de São Carlos, né? Já no mandato passado. E nós começamos com um processo que agora nós vamos implementar de vez, sabe que nós temos uma escola. O NEP. O Núcleo de Ensino Profissionalizante. Então o Sindicato dos Metalúrgicos tem uma escola. E nós começamos a fazer formação de cidadania na escola, na gestão passada. Nós fizemos lá uma formação com os professores, começamos a fazer uns pilotos com os alunos, mas aí veio o golpe da direção anterior, e aí nós paramos de trabalhar isso lá em 2009. Então não avançamos nisso. Agora sim, agora estamos, né, plenamente na direção do sindicato. Então agora, para começar, além da formação, porque a gente tem que formar só a diretoria do sindicato, né? Temos que ter uma diretoria, temos que formar a diretoria do sindicato, ponto de vista ideológico, do trabalho e tudo mais. Mas nós temos que formar e constituir cidadania, dar formação de cidadania, pelo menos para todos os alunos que passam pela escola. Né? Tem um monte de outros programas. Por exemplo, tem um acordo coletivo que garante que cada trabalhador saia um dia da fábrica para fazer um curso no sindicato, que nós fazemos cidadania no sindicato da CUT. Por exemplo, o sindicato da ABC já faz, o Tabaté vai começar a fazer. Sorocaba também deve fazer. Então, a ideia é começar pela escola. São quase 1.000 alunos por semestre. Né, fazendo cidadania. Se cada um desses alunos que é filho de metalúrgico, o próprio metalúrgico, fazendo um curso de especialização, aí de um curso profissionalizante técnico, mecânico, eletrônica, informática, essas coisas todas que a escola oferece, o cara passa para fazer essa formação, mas é obrigado também a fazer formação de cidadania. Isso é um papel que nós temos que desempenhar. Né? Então essa questão da formação vai ter um peso muito importante dentro da direção, porque é só assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Se a gente cobra tanta educação, né? Eu sou um cobrador da educação dos governos, né? Acho que não tem nada mais que a gente tem que investir do que educação para o nosso país realmente crescer, ser um país grande e forte. E para a própria humanidade, né? Para o próprio avanço da humanidade, temos que ter educação. Então o sindicato tem que fazer a sua parte. A gente já tem que fazer a sua parte. Ah, e nós temos uma série de programas que é possível isso ampliar para o restante da sociedade. Mas dentro do universo metalúrgico nós temos que fazer isso. Eu me lembro de uma assembleia, de quando tinha essas reuniões do sindicato, eu gostava muito, pegava ônibus, inclusive em Araraquara, ia para essas reuniões do ABC, para ver como é que, né? Mas lá na formação do PT, principalmente, né? Que eu participei. Na década de 80. É. Em 80 e 80 mesmo, 80, 81. E eu me lembro de uma pauta que eu sempre levava para provocar, inclusive me lembro que adorava, porque o Lula olhava com uma raiva, o Feijó então queria me bater. Essa galera que eu levantava e falava assim, gente, nós discutimos educação aqui, nós discutimos saúde, nós discutimos meio ambiente, discutimos. A pauta é a seguinte, cultura. Né? Aí eu me lembro do Cicote, que era uma figura maravilhosa. Olha, ele está vivo. O Hélio Cicote está. Tá. Cicote é uma figura maravilhosa e tal, tá vivo. Vai que sacanagem, já matei o Cicote, que é mais novo que eu. É, o Cicote ele não tá. Ele não é mais. Tá operante, ele foi deputado, né? Estadual e tal, estadual. Mas ele está sempre, tá lá pelo BC. É. E aí o Cicote levantava, pô, tá bom, esse negócio, esse papo de cultura é coisa de viado, não sei o que, mexendo os picotes e tal. Ou seja, cultura ainda é coisa de viado? Não, de forma nenhuma. Como é que funciona? Nós temos departamentos de cultura nos sindicatos que funcionam muito bem. É que o problema é que, para falar de cultura, você precisa desenvolver assim, uma série de dispositivos, porque o que você falou é verdade. O sindicato é um ambiente muito machista. Né? Nós temos seis companheiras na direção do sindicato e eu falo, vocês têm que se impor, têm que trabalhar. Aliás, ontem eu ouvi uma lá brava. Qualquer uma das seis, que vocês são bravas. Antes de sair do sindicato, agora há pouco sofri com 3-0, estão me encantuando lá, porque nós estamos criando a Secretaria de Políticas Sociais e tal, desenvolvendo e tal. E aí, pô, Eric, nós precisamos fazer, vamos fazer. E trabalham pra caralho. Trabalham, né? Pra caralho. Isso. Bom, mas enfim, e aí a questão da cultura é algo que tem que ser trabalhado, porque é um assunto realmente muito caro, né? É aquela história da música, você não quer só comer, né? Quer mais, quer diversão, quer arte. E o trabalhador precisa pensar disso. Né, cara? É. Isso que é, e nós temos um ambiente para isso, nós temos um clube, né? Temos um clube, tem que desenvolver atividade de lazer, cultura. Né? O próprio secretário de formação agora, que é o Herbert, um cara muito ligado ao teatro. Aliás, conheço a história. Trabalhou com o Fernando, o pessoal da USP, um cara articulado. Nós vamos ter muito o que fazer em relação à cultura também, é claro, né? O trabalhador, ele vai pensar imediatamente, o que ele quer agora? Quer dinheiro. Sindicato, ele olha sindicato, ele aproveita o S, bota um risquinho, acha que é um cifrão aquela coisa. Então precisa mostrar pro trabalhador que tem mais do que isso. Né? E eles estavam bravos com o sindicato anterior porque nem isso resolvia. Né? Então nós vamos trabalhar primeiro a questão de organizar eles, garantir que eles tenham esse respaldo da entidade, ter a formação, e aí temos que achar espaço também para a cultura, com certeza. Eu adoro teatro, cinema, por menos tempo que eu tenha. Uma questão que eu me lembro da pauta que a gente levantou, inclusive, que eu não sei em que pé que tá isso, a questão do ticket cultura, né? Que tem ticket para isso, ticket para aquilo, tinha tal do ticket cultura, que era uma coisa para. Mas independentemente, já não saindo um pouco desse campo da cultura, você falou da questão das mulheres. Você falou, o sindicato é machista pra caraca, etc. Eu tava na reunião, desculpa, eu tô te interrompendo aqui. Não, dá pra me interromper. Na reunião na semana antes do Natal, tinha uns 40 sindicalistas lá em São Bernardo. Daqui, de Taubaté, de São Bernardo, de Curitiba e tal. Não tinha uma mulher representante de trabalhador dentro da Volkswagen. No Brasil, as comissões de fábrica, não tem uma mulher nas comissões de fábrica. Tem algumas nos sindicatos. Tá. Mas não. Precisa rever esse cenário, né? Porque parece que a presidenta da República já é uma presidenta. Pois né? E acho que não tem que ser algo. Não pode ser algo. Vamos criar cota, como tem no PT, né? Sim. Vamos criar cota para as mulheres, tem que cumprir a cota. Não tem que ser assim. Acho que dentro, principalmente na representação, as mulheres têm que estar. E nesse campo aí vocês já estão, porque essa pessoa que estava, essa moça que estava ontem na. Eu não conheço ela, mas ela já estava falando, inclusive, existe uma secretaria da mulher. Isso, né? Que é o que nós estamos pretendendo agora, criar uma secretaria de políticas sociais, porque a desigualdade se dá só não para na questão de gênero, né? Mas de raça, de opção sexual, de necessidade especial. Então tem uma série de desigualdades aí que nós queremos compreender e cuidar dentro do sindicato. Né? Essa é a discussão que a Hilda, aquela companheira que você viu ontem lá, grande companheira. Brava. Eu sei. Por que esse cara está querendo aqui? Quem que é esse cara? Hilda, um beijo pra você, daqui a pouco a gente vai oferecer uma música pra Hilda. Como é que a gente tá de tempo, hein, gente? Tô meio fora do ar. Que horas? Quer dizer, tô bem fora do ar, dizer isso no rádio, vem alguém que tá, né? Temos 30 minutinhos ainda. 6:30, Tuila. Muito bem, ela fica brava. Ela fala, não vou lá porque você vai fazer eu falar. Eu não falo. Você tem mais música que ela escolheu? Temos Ana Júlia ainda. Ana Júlia? Olha só, e, então nós temos uma pauta aqui para falar sobre rádio e comunicação que vocês na CUT e também da importância. Por que o sindicato tem que estar ligado à CUT? Então nós vamos ouvir o que você falou? Ana Júlia. Ana é Júlia. Los Hermanos, Los tocando Hermanos. Ana Júlia. Ou seja, a seleção Tuila hoje, né? Então vamos lá, Ana Júlia, depois a gente já volta. Te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um. Está sendo bom para você, Eric? Está ótimo. Como sim, é que tá tranquilo, né? Querido, só não vou fumar um cigarro, porque. Pois é, mas é, eu estou tentando convencer. Eu estou contra essa lei aí que não pode fumar nem em casa, cara. Eu tenho problema fumar. Com essa lei também. Mas eu também bem. Tenho. Não posso fumar nem dentro de casa. Tem que sair de madrugada, passar frio. Já peguei gripe e tal. Eu estava preocupado com essa lei do fumo ia causar atropelamento, viu, bicho? Por quê? Porque o cara sai na rua para fumar. Exatamente. O cara não pode fumar no lugar fechado. É muito lamentável. Nós fumantes não merecemos isso. Mas no intervalo você estava falando essa questão do pessoal do Twitchcam, que a gente estava até falando coisa aqui que não era para estar ouvindo o Twitchcam. Mas assim, o pessoal do Twitchcam ouvindo você falando um pouco dessa coisa da comunicação que o sindicato não soube aproveitar muito isso, né? É. Como é que tá esse setor? Tanto na CURT, você é o quê da CURT? Além do presidente do sindicato, eu sou o segundo tesoureiro da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Tá. Mas isso é assim por uma condição que era necessária para a oposição, né? Pra gente construir o trabalho aqui, fazer a eleição. Precisava de alguma interlocução direta com a federação e por isso eu era diretor, né? Agora não dá para acumular essas funções, né? Nós vamos ter nossa interlocução com a central, nas esferas todas da CUT nacional, estadual. Então, já antes de falar um pouco da comunicação, diz o por que, que é importante? Porque muita gente fala, mas essa moçada tá ligada. Eu me lembro de um discurso de um amigo meu, inclusive, essa moçada tá ligada à CUT. Qual a importância de estar ligada à CUT? Só para ter uma ideia. Além de ter exemplo, o Arthur como presidente, que é uma pessoa queridíssima. Maravilhosa. Os sindicatos estão organizados de uma forma, né, da legislação Getúlio Vargas ainda, de forma a não dar trabalho para ninguém. Tá certo? Porque você está lá, o sindicato, um por cidade. Aí se organiza uma federação que é no estado. Então quem responde pelos metalúrgicos no estado seria uma federação só. Beleza? E aí quem responde no Brasil é uma confederação. É, que aí junta todas as federações. Né? Então está todo mundo junto embaixo de um guarda-chuva, só que era o guarda-chuva do Ministério do Trabalho. A criação da CUT, né, era o rompimento com isso, e porque o sindicato, federação e confederação era por categoria. Então, cuidava do que interessava pro metalúrgico, pro químico, pro bancário, para todo mundo separadinho. Né? A criação das centrais foi justamente para juntar todas as categorias, né? Chamam de organização horizontal, né? Que junta todos os interesses das categorias falando em nome dos trabalhadores. É por isso que a central única dos trabalhadores, que era uma central que fala em nome de todos os trabalhadores enquanto classe. Né? Falando dos trabalhadores enquanto classe, uma divisão classista da sociedade. O que aconteceu? Você caiu no poço. Nós vamos ficar 3 meses embaixo do poço. Caí da cadeira aqui, só. Quase, né? Não, isso é golpe. É pra você ficar mais baixo que o entrevistador, entendeu? Porque aí você pode. Mas vai lá. Aí, então, as centrais adquiriram uma capacidade de interlocução com a sociedade que os governos acabaram tendo. O Estado Nacional Brasileiro acabou tendo que se render, né? Com reconhecimento das centrais lá em 2005 pelo governo e tal, e tem lei, tem decreto, mas hoje em dia que não havia, as centrais existiam só politicamente, que era fazer o papel político. E aí depois da CGT e da CUT, que cresceu, que virou um absurdo, né? Aí começou a incomodar várias classes políticas e se criaram outras centrais, até o movimento social sindical se dividiu, criaram várias centrais. Mas a CUT é a maior delas, né? Nós representamos hoje, deixa eu pensar nos números aqui se eu me recordo, eu acho que, se não me engano, são 8 milhões de trabalhadores associados aos sindicatos da CUT no Brasil. O Feijó vai ter uma posição. O Feijó é nosso. Eu sei que você não, talvez não goste dele. Não, ele não tem nada com mas o Feijó. Eu gosto muito do Feijó. O espanholzinho, ele é a nossa referência maior dentro do ramo metalúrgico. O Feijó que sempre fala desses números. Acho que são 32 milhões de trabalhadores representados. E 8 de sócios, né? Então essa questão da central é importante por causa desse vulto. Nós temos interlocução direta com o governo federal. E já tínhamos no tempo do Fernando Henrique, né? Temos uns outros governos. Todo governo tem que reconhecer uma entidade de organização social, né, do porte de uma central como a CUT. Então não dá para ninguém. Então essa que é a lógica. Daí eu vou voltar onde eu comecei. Para ter uma ideia dessa capacidade de interlocução hoje, nós estamos construindo uma discussão estadual que envolve a central, os patrões, os representantes patronais, e estamos chamando o governo do estado para falar sobre política de industrialização, política de sustentabilidade dos nossos empregos, né? E vão pautar o governo federal. Tanto que o governo estadual até criou aí uma secretaria específica que quer discutir isso com a ABC e com a Baixada. Exatamente. O interior parece que não, né? Não, o interior eu tô, inclusive falei com o Feijó e com o Sérgio Nobre, que é o presidente da ABC, semana passada, tava enchendo o saco dele dentro do Natal Ano Novo, porque eu quero botar São Carlos, já coloquei, mas semana passada eu queria, né? Colocar São Carlos nesse roteiro, porque nós temos um problema aqui, tem patrão choramingando que tem problema com dólar, e eu até brinquei, falei, eu não sou economista, entendo pouco de economia, minha formação é só. Eu não tenho problema nenhum. Cara. Nem eu, cara, não tenho nenhum dólar. Mas... nem dívida em dólar eu tenho. Pois é, mas continuando, e aí? Mas sim, tem patrão chorando por causa do câmbio, não sei o que, eu tava lendo um artigo sobre um artigo econômico sobre a questão da flutuação do câmbio, e tá claro, né, o entendimento ali, falando, não tem nação desenvolvida, o país forte, economia forte, que a moeda seja fraca, né? É, tanto que o processo de valorização da moeda chinesa é natural, né? A nossa moeda tem que se valorizar. O que dá problema para exportação são outros fatores. Tem problema logístico, tem problema de tributário, tem problema de, sei lá, se os patrões reclamam muito, tem problema de mão de obra. Eu não vejo, acho que o trabalhador custa barato, né? Pelo lucro que dá, senão as empresas não cresceram desse jeito. Não sendo chinês o esquema de escravidão chinesa. Não, estou falando no Brasil, é. Pois é. Bem, é. Então, mas será que talvez não seja isso a referência? É, isso que eles... Aí usa-se a China como referência para falar, pô, trabalhador lá não precisa ganhar muito, meu companheiro. O exemplo é bom quando te beneficia. Exatamente, mas continuando. Aí, então, nós estamos juntando justamente esses três âmbitos, né? Os trabalhadores, nós temos que manifestar nossas condições, né? Os patrões e o governo estadual para discutir, como você disse, você falou que está informado já, e botamos São Carlos nesse roteiro, discutir políticas, né, pautas para pautar o governo federal, para dizer, ô, presidenta, muito bem, mas está aqui, ó, precisamos garantir nossos empregos, né, precisamos dar condição de competitividade para o produto nacional, tanto no mercado global quanto no país. Né? Então, a importância da CUT é essa importância, né? Nós estamos diretamente ligados aos fóruns de decisão de mais importância no país. Sai daquela coisa de fica resolvendo os probleminhas de São Carlos e não me enche o saco. É, lógico. Objetivamente, questão da comunicação que você estava falando, cara, os pentecostais, o pessoal... Ah, mas aí é uma avaliação muito de Eric, hein? Não tem discussão, são sindicatos, são meus companheiros me puxam a orelha. Sim, mas é o pensamento do presidente. É. Tem o café, vamos inventar aí o café do presidente. É, o café com o presidente. Ninguém vai ouvir, mas tudo bem. Aí... Ouve, cara. Ouve, né? Aliás, mandaram um monte de recado aqui. Obrigado, Rafael, divulgando a gente. Aí um monte de gente legal. Divulgando. Tá dando mal um bop isso aqui. Que bom. Eu tava falando da comunicação, porque os sindicatos ficam alheios à questão da comunicação, rapaz. Tem muito sindicato pelo interior que não tem sequer um jornal que funcione periodicamente. Vocês têm? Temos. É mensal. Ele está menos do que mensal, está dando uns 20 dias aí. Mas nós pretendemos fazer muito mais coisas, né? Porque não adianta, se você não estiver dialogando com a companheirada e outra, cada vez mais as formas de comunicação avançam e a gente tem que avançar junto. Então eu acho que os sindicatos, na década de 90, quando houve uma grande abertura de, né, um monte de concessões, o governo criando agências, todo esse processo de abertura que foi desordenado, tem lá nas minhas críticas, mas de uma forma ou de outra abriu, né? Os sindicatos não se apropriaram desse debate naquele momento, então demoraram. Também. Não só não se apropriaram do debate, como não se apropriaram da... Da tecnologia exatamente. E também dos direitos de exatamente. Ter as rádios. Né? Exatamente. Então, quem se apropriou com muita voracidade foram as igrejas, né? As igrejas, principalmente as igrejas pentecostais. Até a igreja católica, né? Até a igreja católica no Brasil tem desenvolvido práticas. Então, as igrejas se apropriaram, tal. Principalmente as pentecostais, claro. Mas, e os sindicatos não. Então, agora, alguns sindicatos estão desenvolvendo rádios. Nós temos uma televisão em São Paulo. É sinal aberto, sim. Eu não sei exatamente a abrangência hoje, eu sei que está na Grande São Paulo, da TVT, TV dos Trabalhadores. Que antes importante passava dentro da Rede TV, agora parece que... Tinha um programa dentro da Rede TV que chamava Repercute, né? E aí tinha participação dos trabalhadores. Então agora nós temos uma TV, de verdade, né? Que tem uma revista, a Revista do Brasil, que você deve conhecer. Sim, muito bem editada, inclusive. Isso, é. Que tem um conselho editorial que tem muitos presidentes e sindicatos que participam, né? Todos os sindicatos metalúrgicos, né? Então agora é que os sindicatos estão mais ávidos aí por desenvolver esse processo. Mas nós marcamos um passo, acho, em toda essa questão. Mas também o próprio sindicalismo viveu uma renovação, né? Com as mudanças, uma característica mais propositiva e essa discussão toda. Bom, e agora tá em tempo. O Chico Simões com o João Eduardo, eu já tô dando nome e ensinando embaixo, né? Com o Marreco, que não queria contar que fosse Marreco, com o Ricardo e a Vanessa, que cuida da parte de comunicação. Exatamente. Lá, começar a pensar de uma forma é verdade. De como fazer esse, não sei se é o café com o presidente, pode ser, sei lá, bolacha com a rainha da Inglaterra. Vamos fazer o copo d'água com o presidente no final de tarde. gente, ali, sei, né, lá. O happy hour não vai rolar, porque aí não vai. Começa uma breja com a galera. Bom, e aí, gente? Tempo? Tem que ficar atento ao tempo. Como é que nós estamos de tempo? 15 para 7. 15, tem 15 minutos. É, falando um pouco dessa então da comunicação, você acha então os sindicatos não se apropriaram dessa articulação? Enfim, ficou esse vácuo. Demorou um Vocês pouco. Têm algum projeto específico com as rádios? Nós, da cidade? Com... Eu já estou aqui provocando, mas tem, existe. Então, não tem. Específico não. Nós estamos desenvolvendo. Deixa eu já dar a letra para você aqui. Nós vamos fazer até o final do mês todo o planejamento da entidade. Estamos tentando fazer, cuidando do que tem que cuidar e fazendo planejamento. E aí, lógico, nós temos um secretário de comunicação que é o Sandro, ele vai cuidar de estruturar isso. Mas na primeira ação que nós nunca abrimos mão foi de ter, inclusive na oposição, de manter a assessora de imprensa, que sempre foi a Vanessa, né? Sim. É, então manter esse trabalho, porque eu acho que a comunicação não é uma coisa que qualquer um faz, né? Tem que profissionalizar, não adianta, né? Como diversas outras coisas. E a assessoria de imprensa é fundamental, né? Porque senão sai por aí o sindicalista falando bobagem para todo lado, onde não deve falar, e aí não aproveita o que tem que ser dito. Tem que informar com qualidade. Então nós vamos estruturar isso, sim, e aí queremos, lógico, parceiros como vocês, né? Que é importantíssimo, né? A pessoa aqui da UFSCar, fantástico. Que aliás é a tua casa também. É, né? Pois é. Além de ser uma universidade grande pública, cara, e tudo mais. Sabe então, quando eu mudei pra São Carlos, eu entrei aqui em 96 andando de bicicleta e tal, eu vi aquele lá na Araçu, ali onde tem a bandeira ali, falei, rapaz, eu preciso estudar nesse lugar, que lugar lindo, né? E conseguiu. E consegui. Depois você fez sociais. Depois fiz sociais. Eric, diz uma coisa, agora começa aquela a parte Hebe. Você tem o sofá da Hebe e agora você tem a cadeia do Hervio, né? Você falou eu gosto muito de teatro. Você já chegou a fazer teatro? Não, nunca fez. Tocou algum instrumento? Não, cara, eu sou inapto para tocar qualquer tipo de instrumento. Impressionante. Nessa área, o que você ouvia de música adolescente? O que era o seu sonho? Ah, na década de 80 eu era adolescente, certo? Até 80, 90. Tava muito rock nacional, sempre gostei muito. Tipo? Né? Legião Urbana, sempre gostei muito de Cazuza, gosto muito de Cazuza. Legião Urbana era aquela banda de autoajuda, né? Mas eu gostava do... Tá aí? Tá lá, a Tuila selecionou o Legião Urbana pra você, então. Então, eu gostava de Legião Urbana naquela fase mais pancada, assim, até... Quando chegou, começou Meninos e Meninas, por ali, então, dali pra frente começou a ficar meio... Ela tá provocando, inclusive, porque uma coisa, Legião Urbana pra mim é uma coisa meio autoajuda, sabe, aquelas coisas assim, livrinho que você encontra, mas sacanagem com a Tuila. O que ela escolheu? Vamos ver, o que ela tocou e depois a gente volta. Eduardo e Mônica. Poxa vida, Eduardo e Mônica. Depois eu comecei a gostar menos. Eduardo e Mônica. Agora quando eu tinha o Titãs entrou na fase pop que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Uma cabeça de dinossauro é coisa mais linda, né? Eu sempre fui fã do Rato de Porão. Aí é óbvio que não tem. Exato, as Mercenárias. Inclusive morou junto com o pessoal ali, junto com a gente no Porão. Mas eu ouvia funk, cara, na década de 90, funk com o Legusto, Gerson King Combo. Gerson King Combo. Teve. Eu não consegui ver, mas teve. Eu acompanhei. O Gerson continua aquele esquema maravilhoso dele. Então a gente vai ouvir Eduardo e Mônica, que é aquela historinha do rapazinho conheceu a menininha, o menininha conheceu o rapazinho. Então vamos lá. Eduardo e Mônica. Nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais brita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa, é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio um medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica, natação, fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Aqui tá maior bate-papo, que os caras já começaram. Eu sou irmão do que? Você é irmão de quem, Cirilo? Boa tarde, Cirilo. Boa tarde, Tamoy. Tudo bem? Como é que foi o final de ano lá? Aquela festança. Foi maravilhoso. Eu fiquei sabendo que você foi comer uma salada lá em Analenda. Você não deixou ser veiaca. Você tá mais veiaca que aqueles. Vou falar pra você, aqueles burros daquelas prefeituras pequenininhas, sabe? Aquelas prefeituras, aqueles burros que amanhecem e dão uma de doente pra não trabalhar. Mas é isso aí. Cara, não, sabe tudo. Uma satisfação ver o Eric, que é o atual presidente do sindicato. Depois de 50 anos. Você é metalúrgico. Eu já fui metalúrgico, né? Hoje, você não é mais? Não, hoje eu trabalho com a parte mecânica, mas é uma indústria, voltar mais para o comércio, né? Loja na frente e faz manutenção, mas é voltado para o comércio. Mas com metalúrgico eu trabalhei 36 anos. 36 anos, graças a Deus. E aí você falou pro Eric que você é irmão do careca. Do companheirão lá. Vicente Cirilo Dantas. Isso. Vicente Cirilo Dantas. Vicente foi um dos loucos que fizeram a greve lá de 99 com a gente. Ah, é? Irmão Cirilo. É meio espanadão. Você vê que o problema é gente boa, isso é gente boa pra caramba. E você tá acompanhando aí essa mudança do sindicato? Nossa, eu conheci o Rosalino desde o tempo de CBT, o pessoal que ficou muitos anos aí, sabe? E agora vem eles, que é o pessoal da Volkswagen, tem a comissão, ele, o Ronaldo, né, o Sidão. Conheço quase todo o pessoal, sabe? Então mesmo, eu fiquei sócio um tempo, mesmo fora, a gente sempre, o pessoal tava sempre nas portas das indústrias aí. Então tá resolvido já, cara. Você já já tem um radialista de 36 anos. É nós na fita. Né? Você já tem um radialista aqui dentro, já dentro da rádio, que é o ponte que vai. Você tem ido lá no sindicato? Eu fui ontem tomar café. O café, você acredita, cara? Cheguei 5 horas da tarde, o café tava quente. Ah, tem café. Ué, só precisa dar uma reformada aquilo ali, arrumar aquele piso. Não precisa, não. Não precisa, não. Por que não? Já derrubar tudo e fazer. Assim, é, agora eu concordo. O trabalhador merece ser atendido no lugar melhor, né? Pois rapaz. Eles falam, cara, eu fui andando do lado do vídeo assim, que eu não entendi nada. Mas tem essa perspectiva, velho? Nós precisamos construir uma. Dinheiro não vai ter do caixa do sindicato, mas nós precisamos construir uma escola, rapaz. A escola, como eu disse, é tão importante, não tem estrutura nenhuma. E é verdade. E você sabe que hoje um curso. Minha sede, minha vida. Vamos falar com a Dilma. Programa Minha Sede Minha Vida para os sindicatos do Brasil, porque os sindicatos padecem de sede. Rapaz, é verdade, hein, velho? Ali realmente onde muito que ruim. Eu entrei que eu vi como é que é aquilo, cara. É um labirinto. É um labirinto. Você vê, quando eu saí da empresa que eu trabalhei 18 anos, eu posso até falar que é até cansa, né? O acerto foi feito por lá de fora, no ranchinho, feito lá com cobertura de... Nem viga, não é? Vai umas ripas lá. Então não tem uma sala apropriada para isso, sabe? Não existe, infelizmente. Então já começou também a campanha Minha Sala. Minha sede, minha vida. O que é esse troço que entrou no ar aí? Rapaz, olha, a gente tá fazendo. Você viu que a gente faz de tudo aqui, né? Ah, entrou, deve ser vírus, alguma louca que entrou aí pra falar uma besteira. Mas enfim. É, o Cirilo tem um programa todo sábado, é isso? De manhã. Todo sábado, às 8 às 10 da manhã. Às 9. Às 9? Isso, e depois entra o professor Davi Saidel das 9 às 10 e reprisa o domingo das 7 às 8. Ele fala das músicas, o programa dele ia chamar Mandioca. É o programa aí que fala, é música da terra, é música raiz, etc. Inclusive, essa semana, como é amanhã, dia de Reis, né? Dia 6, onde o pessoal desmancha os efeitos de Natal, as arvinhas, eu vou programar algumas músicas, apesar que meu programa vai ao ar no sábado. Mas como é gravado hoje à noite, que é na quarta-feira, a gente vai tocar algumas músicas. Eu vou deixar para desmontar a árvore de Natal no sábado. No sábado, mas aí você já sai fora. Um convite para as donas de casa, que ouvem demais esse programa, desmonte a árvore no sábado, ouvindo o nosso amigo Cirilo Amanhecer das 8 horas, Amanhecer no Sertão. Que é um programa também, já estamos falando do pessoal do samba, que dos sindicatos a gente está tentando arrastar. Você falou, eu gostava muito de Legião Urbana, gostava não sei o que e tal, aí... Mas Titãs, ouvia muita... Titãs, é que entrou numa fase melosa, depois que a gente, né, não era essa coisa toda, mas eu ouvia muito samba, tá falando, ouvia a gente começou já na década de 80 ouvir funk no Brasil, né, de qualidade, né, tava falando eu falei agora do Jesso King Combo, funk como Legusta, a gente, né, que faz boa música há muito tempo, então samba, até pagode, né, eu ouço de tudo, cara, eu gosto de rock pra caramba, né, tem qualidade, é o que eu digo, quando você faz quando o sujeito tem o dom de fazer, principalmente na cultura, o dom conta tudo. O sujeito tem o dom e não está dentro da indústria, não está só por conta da indústria cultural, sai coisa boa. A gente está ali no MSN com um sujeito de Santo André. Olha só como esse programa é brincadeira, né? O Luiz Vanderlei Rodrigues, né? Que está assistindo a gente e ficou de fazer uma pergunta. A pergunta é bacana. Não dá, pergunta bacana, não dá para dizer. Você viu que você estava comentando essa coisa. A quantidade de mídia hoje é um negócio absurdo, né? Estamos falando aqui, eu tenho que ficar operando ali, tenho que fazer não sei o quê. É porque alguém está ouvindo e está acompanhando lá pelo. Está postando mensagem no Twitter. Né? Vocês tá já usam essa tecnologia no sindicato? Não é temos isso? Twitter ainda, né? Estamos pensando o quanto é importante. A categoria tem muito acesso à informática. Nós temos, ao longo do nossa campanha e desde da expulsão do sindicato lá em agosto de 2009, nós fizemos um blog, né? Postávamos sempre no blog. O sindicato tem um endereço, tem um sítio e tal, e nós vamos desenvolvê-lo melhor. Como que é o nome disso? Como que é o sítio? Metalúrgicos de São Carlos. .com.br. Não existe uma coisa tipo. .org. Só perguntei aqui, aí conseguiram já atrair alguns sócios já ou ainda não? Estão na campanha? Então, estamos começando assim, os primeiros talvez foram 1.200 agora nos últimos 20 dias. Então, tá. 1.200, velho. Já deu um contato. Você falou que no total são 7 mil. 7 mil, né? Já pulamos para quase metade da base já. Então a criança já nasceu grande já, então. Ah, a categoria tem respaldado a nossa. E tem um âmbito de quanto? 14. Quase 14 mil. E Por que, que você acredita que esses outros 7 mil, hein, gente? O que, que acontece, hein? Não, tem que confiar na entidade, né? Tem que reconhecer a entidade como sua representante de verdade e tal. Aí o companheirada vai. Eu tenho certeza que nós vamos fechar esse mandato com 75% de sócios. Isso significa o quê? 10, 12 mil. É, pelo menos 11, uns 10 mil, 10, 12, 10 a 12 mil sócios. Que é gente pra chuchu, gente pra caraca. Bom, o Chico está avisando que a hora do Brasil vai chegar, é isso, Chico? A hora do Brasil. Aí todo mundo fala, pô, o programa é muito grande, é muito longo, não sei o que e tal, mas é, vira isso. Acaba todo mundo depois com muita coisa pra falar. Eric da Silva, é isso? Eric Silva. Silva. Vamos facilitar as coisas aqui. Eric Silva. O moço que vem de Santo André, que foi plantado pela CUS, segundo quem? Segundo os historiadores. Segundo os detratores. Os detratores dessa cidade. Parabéns, muito feliz, inclusive, por essa renovação. Obrigado. O Cirilo levanta uma pelota que eu, sinceramente, também acho, concordo plenamente, né? Precisa dar esse gás aí. Inclusive na sede mesmo. Ficar uma coisa mais com cara de sindicato. É um lugar para atender a companheirada. Tem que atender. Se você não tem nenhum lugar, como você disse, se você atende no lugar, tem de sentado no chão, no negócio, não rola. É respeito também com a companheirada. Tem que ter uma sede para atender bem o sócio. Minha sede, minha vida. Minha sede, minha vida é pela campanha lançada pelo companheiro Chico Simões. Chico Simões. Aí a gente vai fazer e vamos ajudar. Chico vai estar aqui na rádio. Vamos começar essa campanha. Doe. Acabou o tempo, segundo meu chefe, o senhor Cirilo. Cirilo Rosa. Dentas. Louco da vida, mas ele é uma menina. É uma das figuras mais queridas aqui nossa. Legal, gente, voltamos quarta-feira também ao vivo, porque depois nós vamos ficar 3 semanas com gravações, porque vem aí Uberlândia, vem aí Araguari, Nogurá e tudo mais, enfim, nós vamos ter que gravar. Obrigado, Eric, obrigado e. Aqui tá aberto, toda quarta das 5 às 7, você faz a pauta. Ainda mais sendo chefe agora, né? Que é isso, o cara manda. Então, assim, então é só participar e tá aí já o Ricardo. E vamos ver se rola aí um copo d'água com o presidente ou coisa parecida. Gente, voltamos quarta-feira. Tchau, obrigado. Obrigado, Tamo. Grande abraço aos ouvintes todos. Obrigado a todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau. Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum.